Relacionamento com parceiros, deve conhecer o único camarote corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Ela está de volta. Spirit, 29 de outubro. Pré-venda especial no site ticketfacil.com.br e nas lojas Cavaleiro e Tente Beat dos shoppings. Acesse spiritoficial.com.br e consulte a lista completa de pontos de venda. Spirit, o festival de São Paulo. 29 de outubro, no Sambódromo do Anhembi. Neste fim de semana tem feirão na fábrica da GM. Só que desta vez você é o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Traga seu carro de qualquer marca ou modelo. E se você decidir trocar por um Chevrolet, ainda tem taxa zero em até 36 vezes para toda a linha Onix e Prisma. Onix a partir de R$ 36.990 com taxa zero em 36 vezes. Prisma com motor 1.4 pelo preço de 1.0. Feirão na fábrica da GM. É só neste sábado e domingo. Aproveite. Consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. Chega 5h30 na bodeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for tribunal. Chega 5h30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BB Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888 ou acesse www.bbfinanceira.com.br. Nome de Extra é construindo com valor. E Extra, você merece ofertas em Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde, meu Deus. Peraí, seu Bento não apareceu aqui. Agora vem, seu Bento. Boa tarde aí pra todo mundo. Ah, tá de volta. Boa tarde. Vem, seu Bento. Com essa plantação lá. Fui lá ver as coisas como estão andando. Deu geada lá em Porto Seguro. Deu geada? Fui dar uma olhada lá. Ah, queimou as folhinhas. Queimou tudo as folhinhas. Fui lá dar uma olhada, é bom, né? Sempre pretejou cuidar, o orégano, né? Velho. Exatamente. Boa tarde, e a mandioca pra todo mundo. Boa tarde, seu Bento. Tá boa pra colher, mandioca? Tá. Mandioca não falta. Ô, seu Bento, tem que sacanhão no braço, hein, seu Bento? É, da colheita, né, pô? Da colheita? É, ele entra no mato, ele fica cortando. Ele corta capim pra dar pros coelhos. Você dormiu com uma onça. Arranhou... É, velho. Mas... Isso aí é jaguatiri. Ele corta capim pra dar pros coelhos. Lá tem, meu. É verdade. Quem faz isso é jaguatiri. Seu Bento! Tudo certo, seu Bento? Opa. Todo arranhado desse jeito? Tá ruim. Mas tá ruim? Você acha que tá ruim pra ele? Todo arranhado? O cara não caiu, não se machucou nem nada. Todo arranhado assim, o quê? É, isso foi pinguim pedindo ajuda. É o selo de qualidade, velho. Pinguim pedindo ajuda pro seu Bento. Todo arranhadinho, ó. A nós. Não, Palmeira! Fala de nós, do líder. Vamos ao líder aqui, ó. Tudo certo? Tudo certo, seu Bento? Opa. Tudo tranquilo? E aí, Dodô? Nós, né? Não é vocês, não. Nós. É, isso aí, é nós. Não é vocês. Nós. É. Olha aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Que isso? Como assim? Aqui, ó. Aqui, ó. Rogério do Cartório. Aqui, ó. Nós. Pode vir se quiser também, é nós. Tá louco. Rogério tá tudo pimpão agora. Nós. Tudo verdão aí. Fala do verdão. Vamos falar do Palmeiras. Vocês. Bom, o Palmeiras se prepara pro jogo do final de semana, gente. Ingresso do vendido. Esgotou, é? É, o esgotou. Ataque deve ser aquele mesmo, Dudu, Eric e Roger Guedes, deve ser esse time que entra em campo, né, no ataque. E hoje o repórter Eric Faria, Eric, da Globo, comentou que o Palmeiras já tinha selado a negociação do Gabriel Jesus com o Manchester City, cerca de 32 milhões de euros aí. De euros. O Palmeiras agora... Acho pouco. É, exatamente, acho pouco. Achei pouco. E aí, mas... Achei duas coisas, além de ser um valor baixo, eu achei que ele podia ir para um time melhor. Então, aí foi mal assessorado. Segundo informações, né? É, mas foi mal assessorado. Próprio... Se for confirmado, para mim foi mal assessorado. Para mim, eu, se fosse ele, eu ia pro Real Madrid. É que tá o Guardiola. Eu ia jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, de Benzema, fácil. O Dodô. Imagina o ataque, Cristiano Ronaldo, Benzema e o Gabriel. É que o Jesus. Você imaginou? Um meio tá no meio. Né, segundo informações, o Guardiola. É o Guardiola tá lá. O Guardiola ligou pra ele e falou Guardiola bem. Mas então, mas o Manchester City, pra mim, é um time pequeno. Pra mim é pequeno. Não é... é, tem um cara com muita grana lá. Se o cara sai, vira pequeno de novo. É, tem pra time sai, grande, é, velho. É, eu também acho. Tem eu pra time que vai Mas ele disputar. Vai estar um dos maiores campeonatos. Tudo bem, mas o Manchester mundo, não né? vai ganhar título, desculpa. Ele tem que ir pra time que ganha título, pra poder ficar com mais fama ainda. Chegou perto, assim. Eu, é uma modesta, desculpa, modesta opinião. É, modesta mesmo. E, ó, tá saindo muito cedo do Brasil. Acho que teria que sair no ano que vem, no final do ano que vem. Aí, se sai, beleza, tá tranquilo, porque ele tem 20 anos de idade. Entendeu? Dizem que vai sair no final do ano, né? Uhum. Ele tem 19 anos completados e tal. No final do ano que vem ele vai ter 20 anos. Aí pode até, e ainda mesmo assim acho precoce. Mas tudo bem, mas pelo menos já tem os seus 20, né? Uhum. Acho que tem que ganhar bastante coisa. Mas, mas tudo bem. Mas é certeza mesmo. O Neymar, quando saiu do Santos, ele já tinha vencido bastante coisa, né? Tinha. Bastante. Ganhou Libertadores. Ficou 3 anos. Ganhou Copa do Brasil. Ganhou, acho que 2 Paulista, não foi? 3? 3 anos ficou, né? É, então, né? Mas cada um é cada um e cada um sabe aonde que o calo aperta. A certeza que a gente cada tem um mesmo é que o seu quadrado tomando conta do seu redondo. Parece que ele fica, né? Até o final do ano. Parece que fica até o final do ano. É o papo que eu vi, que eu li, né? Não, parece que ele mesmo. E tá certo isso aí, tá tudo certo? Assim. É isso mesmo? Fechou? Não, ainda deu negativa, né? Ah, você falou que fechou o quê? Se ele vai embora no final do ano, é isso? É, eu acho que tá escrito sim, ali, ó. Segundo Sport Barça ali, ó. Tô vendo agora no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Tá lá manchete do jornal. Gabriel Jesus se vá al Manchester City. Tá aqui, ó. Tô vendo aqui a manchete. Tá pode vendo? Pode ser. É o City. Esse é o jornal de Barcelona, hein? Bom. Do Barça lá. Beleza. Bom. Beleza, está tá tudo certo. Nós vamos pra cima do Atlético Mineiro, não é verdade? Wagner no gol. Wagner no gol e acho que o Eric deve entrar na vaga do Jesus, né? Isso aí. Então tá certo. Santos. Santos. Let's go! É, outro também que deu hoje foi dia de dar uma recusadinha na proposta da Juventus. Segundo informações, né, o Peixe não quer receber os 20 milhões de euros, né, RG, do Gabriel Jesus. E a Juventus parece que vai subir pra 25 milhões aí. Eu falei que o velhinho lá é doido. Não é Gabriel Jesus, é Gabriel ou Gabigol. Gabigol. É outro Gabriel. E ontem... 0x0, jogo fraco, hein, gente? Assisti ontem. Assistiu ontem, como é que foi? Gama, aí, ó, não, é por isso que não passa. Entendeu? Depois reclama que não passa na TV. Vai cuidar do seu time. Ah, tá vendo que não passa? É melhor passar filme mesmo. Vai cuidar do seu time, velho. Você não assiste jogo dos outros, você tá preocupado. Então, é por isso mesmo que vocês reclamam. Ah, é porque não passa meu time na TV aberta. Você que reclama. Boa. Você reclama do seu time e reclama do time do outros. Joga mal, é feio. Entendeu? Ah, bonito é o seu. Ué, meu time é o vice-líder. Chupa, hashtag nossa, chupa. Hashtag dá um F5 na tua tabela aí. Olha como é que tá o campeonato aí. Posso falar do Santos ou não? Pode. Deve. Jogo deve. De obrigado, hein? Mas você tem que falar do jogo ontem? Mas como é que foi o jogo? Foi ruim mesmo? Nota? Foi doído, hein, meu? Menos que 5. Nota pro jogo? Nota 4. Ah, menos 5. Ah, 4. Tá. Feio. Gama ficou lá se defendendo, conseguiu se defender, criou até oportunidades, né? É, assim como o Santos também criou, mas foi um joguinho xixelento. Modorrento, eu diria, é isso? O Santos, ele sente muito se não tem o Lucas Lima, mas sente mais ainda se não tem o Renato, viu, velho? Renatinho, corre pelos outros, né? Renatinho faz uma diferença do caramba. Então é isso aí, jogo xixelento, traz pra Vila, é bom porque aí vai treinando o time também, né? Então ajuda um pouco. Mas é isso aí, não tem muito o que falar, não. É se adaptar aí sem os convocáveis aí e tentar fazer o máximo que pode se ficar aí os 6 jogos sem esses jogadores. E vamos que vamos, né? A luta segue. A luta segue. A realidade é dura, hein, RG? Tem os caras lá, velho. Tá. É, mas tem que adaptar, é, né, mano? Tem que treinar. Não é assim, você tira 3-4, coloca 3-4 e a vida segue do mesmo jeito. Tem que ter segmento, tem que treinar, tem que jogar, tem que ter adaptação. É difícil. Né? Não é o mesmo. Você não tá tirando um e colocando o mesmo. Tá colocando pessoas de jogadores diferentes, características diferentes, personalidade diferente. É, o time sente mesmo, tem jeito. Estádio 97 pela Energia 97, em nome... O que foi? Corinthians. Que perdeu 4. 4 jogos? Não, perdeu lá o Tite, o Edu Gaspar, o filho do Tite e o Fabrício. Ah, Edu Gaspar. E continua igual. Não entra em campo. Bagulho é louco, é Benjamin. Que bagulho louco, está louco, perdeu nada. Olha só. Ô, galera, vamos deixar um pouquinho de lado aí o futebol, porque agora eu vou falar de um projeto esportivo muito bacana, que é o Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam lá crianças a partir dos 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. Olha que legal essa ideia do SESI São Paulo, né? É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Tem aí a Etienne Medeiros, né? Que parece um verdadeiro piche na água, RG. Tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba, né? É. Olha, é muita gente boa e dezenas desses atletas também vão disputar os Jogos do Rio, tá bom? E com certeza muitos deles vão garantir um lugar do pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas, né, pro futuro. Tá aí, ó. Eu, por exemplo, curti. Bela iniciativa do SESI São Paulo, hein? Boa. Boa sorte, atletas. Parabéns, SESI São Paulo. Estádio 97 pela Energia 97. Vem em nome de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também de Esser. Construindo com valor de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Abre Hero, hein? Quem falar aqui, entrando lá, claro, dizendo assim, ó. Hero, cuidando da sua vida digital, ganha uma camisa do São Paulo. Nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Nome também de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E agora vou dar um recado aqui de Chevrolet, gente. É, nesse final de semana tem feirão na fábrica da GM. Só que dessa vez você é o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Olha que legal, você vai trazer o seu carro aí de qualquer marca ou modelo, né? E se você decidir trocar por um Chevrolet, ainda tem taxa zero em até 36 vezes para toda a linha Onix e Prisma. Onix a partir de R$ 36.990 com taxa zero em 36 vezes. Prisma com motor 1.4 pelo preço de 1.0 com taxa zero também em 36 vezes, tá bom? É o feirão na fábrica da GM e é só neste sábado e domingo. Então aproveita, hein? Corre para comprar o seu aí. Consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. Estádio 97 também vem em nome, né, Benjinha? Vamos falar de BV aqui. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Estádio 97. Are you ready, São Paulo? São Paulo, seu Bento. Ô, rapaz, notícia... Aqui mesmo, velho. Notícia triste aqui, ó. Não, ainda não tá confirmado. Não teve... O quê? Qual que é a notícia triste? Não, não, eu vou falar a notícia triste pro jogador. Né, foi confirmado aqui que o Ítalo vai ter que não joga mais esse ano. Não. Ah, é? Rompeu o ligamento mesmo. Nós que abriram lá, viram que o negócio que tava muito fechado. É. Baixinho é poderoso, hein? Ano que vem. Só o ano Sombra que vem. Também, que boca, hein? Baixinho é poderoso, hein? Caramba, mano. Agora, nada, não era tão grave, mas na hora que abriram o Domingo Gato, o cara puxou uns dois tendão aqui e falou, Patinho. Tem que trocar tudo. Né? É, falou, não, eu, mano, não, trocar tudo. Oi. Mano e Mota. Vamos lá, o... Já tá aguardando, né? Tá esperando o Chaves, que não é o Chaves lá. Não, esse aí tá certo. Tá certo? Tá certo. Chega amanhã, e tenta encaminhar, né, o do Buffarini. Então, a... E também parece que tá bem encaminhado, né? Então, os dois. Não, tá tudo certo. Não, o Buffarini agora tá certo. Tem, tá certo que... Falta tá regularizar. Regularizar na FIFA, porque houve um erro da CBF também, e disse que a FIFA já confirmou, que o São Paulo ficar tranquilo, que parece que vai ser tudo aprovado, então o Buffarini chega. A grande questão que tá acontecendo agora é que agora à tarde veio forte a notícia que o Balsa foi convidado à AFA, né, para ser, para ter uma reunião com a AFA para poder ser o novo técnico da Argentina. E aí acho que vai, hein? Então, é... os jornais argentinos estão falando que está entre ele e o Russo. Foi um jornal, né, Motinha? Foi o Clarim. É, o Russo. Mas aí, vocês acham que vai, não? Eu acho que não. Ah, então, não, mano. Domênico, não sei. Eu tenho dúvida, viu, mano? Tem dúvida? Esse jornal aí, ô Motinha, é um jornal que de vez em quando gosta de querer colocar alguma coisa polêmica, que é pra ganhar um pouco de notoriedade. É o Clarim, assim, não é o Olé. O Olé também. Não, mas ambos. Esse é o Clarim. Então, mas ambos. É, esse jornal aí, Benjamin, muitas vezes ali ele coloca uma matéria polêmica na capa, que é pra justamente vender jornal. É, eu ainda acho que o técnico predileto da AFA é o Bielsa, por mais que estejam desconversando e tudo mais. Mas disse que ele negou. Então, Montinha, não é que ele negou. O Bielsa rescindiu o contrato com o Lazio antes mesmo de treinar o time. Ele assinou o contrato, tá tudo certo. Ele, inclusive, tinha indicado alguns jogadores pra lá. E ele acabou pedindo aí pra desligar... Pra que não efetivassem o contrato e tudo mais. Desligar os aparelhos. O Lazio falou, não, tá assinado, você é o técnico da Lazio. Aí o Bielsa, mesmo assim, ainda disse que não iria treinar a equipe, isso daí tá na FIFA, é um embrólio. E eu acho que por isso mesmo ele tá sendo instruído a não aceitar esse cargo de treinador da Argentina, pelo menos por enquanto. É, mas eu ainda vejo o Bielsa como favorito aí. Com relação ao Balsa, Motinha, eu acho que muitas vezes os caras colocam isso daí que é meio que pra especular, criar uma outra cena, gerar uma discussão. É notícia, né, velho? É. Então, eu acho o seguinte, meu, aquela história, quando o cara é convocado, como eu falei do Tite também, que o cara é difícil negar um convite de uma seleção, e não é uma seleção qualquer, é a seleção da Argentina, né? Então, é aquela história, muito, você não tá no papel do, né, no lugar do cara. Eu acho que para todo grande técnico, chegar numa seleção... Né, do poder da Argentina ainda por cima, né, Gê? Ah, o cara vai. É difícil o cara falar, não. Os caras estão falando, mas ele deve ter uma multa com o São Paulo. São Paulo aprendeu porque perdeu o Osório para a seleção mexicana. O São Paulo pode... Meu, é aquela história. É difícil você segurar um cara que pode dirigir uma das maiores seleções do mundo. Mas, Motinha, não seria conflitante isso daí para o Osório? Porque eu acho que ele está indicando todos esses jogadores que o São Paulo está trazendo. O Osório, não. O Balsa. Não seria, talvez, aí... Ih, mano, mas aquela história, fala... Você... Não, seria cachorrada, velho. Esse é o português, claro. Porque eu não acho que ele indicaria uma série de jogadores aí pra diretoria do São Paulo trazer, inclusive forçando uma barra, falando, ou traz, ou vai ser difícil, ou vai ser complicado brigar por títulos, ou permanecer aqui. A diretoria do São Paulo foi lá e buscou o que ele pediu. Se não era o plano A, era o plano B. Eu não concordo, mano. Tanto é que ele elogiou as contratações que o São Paulo fez agora. Mas eu não concordo porque é o seguinte... Não acho que ele ia deixar o time na mão agora. Na boa, tem que colocar... O peso é esse, velho. Você vai o cara vai realizar um sonho que muitos queriam, pô. O cara vai dirigir a seleção da Argentina. Não é qualquer seleção. Não é do Trinidad e Tobago, sabe? É a seleção da Argentina, uma das maiores do mundo. Mais respeitada no mundo. Você não pode falar pro cara que o sonho dele é esse... Falar, irmão, você vai ter que ficar aí, porque você mandou a gente trazer. E olha, e se for, eu vou desejar boa sorte ao Balsa e vou falar muito obrigado, porque uma das maiores contratações do São Paulo esse ano foi o Balsa. O São Paulo só salvou o ano por causa do Balsa. Ele arrumou o time, ele levou o time até a semifinal da Libertadores, ele deu confiança para os jogadores, ele conseguiu fazer um trabalho... E se ele indicou os jogadores que ele indicou, foi bem indicado. É um cara que trouxe jogador que sabe indicar, entendeu? Então eu acho que o trabalho dele tem que glorificar, não tem que ficar essa, porque ele é um absurdo, vai embora, que cachorrada. Não, eu acho que não, entendeu? Boa sorte ao Balsa, se realmente for. Eu não gostaria, porque eu gosto muito do Balsa, tenho muito a agradecer ao Balsa, porque o São Paulo tá vivendo numa maré bem melhor por causa dele também, né? Lógico, pelos jogadores, pela diretoria que trouxe os jogadores. Mas por causa do Balsa, principalmente, conseguiu arrumar a casa, entendeu? Então, eu acho que, boa sorte pro cara também. A gente também fica com essa historinha, vai embora. Vai fazer o quê? Nós somos o Brasil, né, velho? O time não tem dinheiro pra falar pro cara, ó, fica aí mais... Ah, larga aí a seleção. Ah, Motinha, mas ó, eu discordo desse ponto, porque, por exemplo, o Luxemburgo, aquela época no Palmeiras, aí que ele dispensou uma série de jogadores, aquela época do Claudecir e tudo mais, ele fez uma limpa no Palmeiras, dispensou alguns jogadores que ele não queria lá e depois ele picou a mula. Ele ferrou o Palmeiras. Agora, com relação ao Balsa, não é que ele tá ferrando o São Paulo por ter trazido jogadores, mas se tivesse, talvez, aí a possibilidade dele ser cogitado na seleção argentina, você pode ter certeza que antes do Clarín saber, Motinha, ele também já estava sabendo. Eu acho que ele não ia prorrogar uma situação com a diretoria do São Paulo, inclusive sentando para conversar a respeito de possíveis nomes para reforçar o time, sabendo que existia uma possibilidade dele pegar o cargo de treinador da Argentina. Eu não acho que ele ia cometer essa cachorrada, velho. Na boa. Por mais que ele diga, ah, mas tô deixando um time forte aqui, mas quando chega um outro treinador que não tá habituado a lidar com esses estrangeiros que ele tá trazendo, porque a diretoria do São Paulo trouxe com o aval dele. É, se chega um outro técnico, o cara pode ser que não conheça o Chaves, mano, o cara pode ser que não conheça o Buffarini, mano, o cara pode ser que não conheça o São Paulo. O São Paulo não tinha nem opção de contratar quem tava contratando, foi no apagar das luzes que o São Paulo trouxe. Mas é que tá, Motinha, se trouxe, o cara foi com o aval do Balsa. O cara que chegar no São Paulo tem que dar graças a Deus que trouxe com o aval dele, velho. Mas é que tá, Mota, você não tá entendendo o que eu tô falando. É, já que o São Paulo trouxe jogadores, não é que trouxe no escuro e falou, ah, eu achei bonitinho, vou trazer. Houve um aval do Balsa. E se o Balsa, Mota, tivesse talvez essa informação, porque eu acho que se ele fosse sondado pela seleção da Argentina, eu acho que antes do Clarín divulgar isso, eu acho que a primeira pessoa interessada em saber disso seria o próprio treinador, eu acho que ele não manteria talvez uma conversa com a diretoria do São Paulo para reforçar o São Paulo. Ele ia chegar lá no presidente, no Leco, e falar, Leco, o negócio é o seguinte, tem um papo aí, tem um burburinho, não sei se vai acontecer ou não esse convite, mas eu tô sendo sondado lá na Argentina e um cara da AFA me ligou aí pra conversar a respeito da possibilidade de eu dirigir a seleção da Argentina. Então por isso ele não deve indicar o jogador, porque vai fechar a janela. Ué, Mota, a partir do momento que existe a possibilidade do cara deixar o São Paulo, você acha que é aí justo com o clube ele chegar e indicar uma série de jogadores, o clube traz e depois, mano, do dia pra noite ele vai embora? Não sabe se o cara vai aceitar, não sabe se ele vai mesmo. O São Paulo precisava de jogador, teve 3 jogadores indo embora naquela semana, tinha que contratar. E o São Paulo ia fazer o quê? Falar, não, ah, então como o Balsa não pode indicar, eu não vou contratar ninguém. Ô, Mota. Já tava em negociação, são ótimos jogadores. Isso não pode acontecer que não aconteceu no Palmeiras? O quê? Não, quando veio lá com os argentinos, o Gareca, aí veio a onda argentina, depois o Gareca foi embora, mudou o técnico do Palmeiras, os argentinos ficaram de canto. Você acha que não pode acontecer isso? O Balsa saindo? Vejo, é claro que pode, não, o treinador que vai chegar, às vezes o cara nem conhece esses caras que o São Paulo contratou, o cara fala, não, eu vou pedir o jogador A, B, C e D. Todo treinador, quando ele chega num grupo, ele faz uma lista de reforços que ele quer contar, e muitas vezes esses reforços aí são jogadores que o cara confia, são jogadores que agem lado a lado com o treinador. O cara fala, opa, esse é dos meus, o cara não vai querer me derrubar. Todo treinador faz isso, quando o cara chega no clube, ele oferece alguns nomes pra diretoria. O cara não vai trabalhar, vai ter que trabalhar com o que tem, mano. Então, mas eu acho que, sinceramente, Motinha, essa proposta aí pro Balsa não procede, não. Eu também acho que não, mas vamos lá, tá todo mundo falando, né? Vamos ver. Vamos esperar, vamos aguardar, né? É isso aí do Tricolor. Boa. Falta quem? Corinthians. Ah, Coringá, mano! É o Corinthians. Tamo chegando. Tá aí, ó, tudo pronto pra estreia do Pato, mas ele vai ficar no banco. O André vai ser o titular contra o Figueirense, né? Tá de voltando aí de lesão, do... Pentecite, não foi o Pente, né, que ele operou, não? Não, o André operou a jeba e deu uma picotada na... O que, não, que foi? Foi do lado aqui, mano, foi na... Ah, na virilha? É, tinha feito uma cirurgia na virilha. Como é que foi? Era uma hérnia. Ah, uma hérnia, verdade. Então, ele vai ser titular, o Pato fica no banco, mano, e... Sem muitas novidades no começo dessa semana, né? Tá tranquilo. Então, Bento, a notícia do Corinthians mesmo aí é que pra partida de sábado contra o Figueirense... É, o Cristóvão possivelmente fará 3 alterações no último jogo que o Corinthians disputou no Campeonato Brasileiro. É, o Corinthians vai ter que mexer mesmo aí na lateral, porque o Fagner contra o São Paulo tomou o terceiro cartão amarelo. O Elias, que entrou no decorrer do jogo, ele já está recuperado de lesão e eu acho que quem roda aí é o Rodriguinho. E lá na frente, aí no lugar do Luciano, no lugar do Danilo, que inclusive começou a partida contra o São Paulo, vai entrar o André. E eu espero que o André faça a melhor partida da vida dele para que ele não dê chance do reserva entrar. É isso. Corinthians Figueirense aí, sabadão, 16h. Boa. É verdade, mano, que o Corinthians tá fazendo uma ação para que a torcida aceita mais o Pato e tal. Estão fazendo umas campanhas de marketing na qual eu não concordo, Motinha. Inclusive estão querendo ver qual que é a camisa que o Alexandre Pato poderia vestir nessa volta aí pro Corinthians. Mas na boa, cara, eu acho que marketing e... Inclusive estão sugerindo até a camisa 77 aí para fazer uma alusão ao título de 77, que foi um dos maiores títulos que o Corinthians conquistou aí, em termos de tudo, representatividade, quebra de jejum e a porra toda. É, eu acho que fazer uma homenagem, porque na boa, você dá a camisa 77 pro Pato é uma homenagem. Eu acho que a última coisa que o Alexandre Pato merece hoje é uma homenagem por parte da diretoria do Corinthians. Da assessoria que eu acabei de ver aqui, é que ele nem vai pro jogo. Então, eu falei aqui durante a semana que eu bancava que ele não ia e riram de mim. Então você tem toda a razão, pelo menos é a informação que eu tive agora. Não, mas estão tentando quebrar o gelo, Domênico. Essas ações de marketing que o Mota tá citando aí, elas existem sim. Eu acho que a diretoria do Corinthians tá tentando testar ali com um termômetro virtual o que a torcida do Corinthians pensa a respeito da volta dele. Eu até respeito, volto a falar aqui, tem torcedores do Corinthians que falam, não, mano, mas ele é o melhor do que nós temos hoje pra poder disputar, a posição ali, ele, André, Danilo, Luciano, ele é melhor do que qualquer um. Tecnicamente eu não vou entrar no mérito, porque de fato ele é melhor. Só que eu acho que se o Corinthians chegou até aqui sem ele, Domênico Gato, pode continuar daqui pra frente sem ele. É melhor você ter um elenco aí limitado, tá certo? Com jogadores que se entendem e se respeitam, e são voluntariosos, os caras não têm bola perdida, todo mundo se doa dentro de campo, se aplica, do que você dá uma chance, teoricamente, para um cara que tem mais qualidade e que destoa do restante do elenco. Eu, particularmente, sou contrário à volta dele e espero que não volte, espero que ele não pise mais no gramado com a camisa do Corinthians, a não ser nesses treinos aí que ele tem feito e tudo mais, porque eu acho que ele também não pode ser boicotado. Ele é atleta do clube e tem que estar treinando lá, inclusive até por respeito, tá certo? Tem que continuar pagando o salário, tem que colocar o cara pra treinar e não pode boicotar, porque ele é um funcionário. Isso daí pode até... Não, mas Mota, se o Corinthians agir de uma outra forma, isso pode até acontecer uma retaliação jurídica. Ele pode entrar na justiça e falar, tô sendo boicotado, tô sendo privado do direito de trabalhar, enfim. Mas com relação a pisada dentro de campo, eu sou contra. Ele não é muito mimimi não, mano? Não. Não é de mágoa, não. Mágoazinha, tipo... Não. Um cara que custou 40 milhões para jogar. Mano, Mota. Já tá gasto, velho. Mota, uma coisa, 40 milhões, Motinha, tá pago, velho. Corinthians pagou à vista esse valor. Uma coisa, óbvio que é. Corinthians pagou à vista. Ele pagou o salário. Corinthians pagou 18 milhões de euros à vista. 18 ou 17, Benjamin? Qual foi? 16 de euros. 16 de euros. O Corinthians pagou naquela época lá à vista esse valor. 16 milhões de euros? Sim. É a mesma coisa, Domênico Gato. É aquele carro que você compra. Você comprou um carro lá que você queria. 100 mil. Desvalorizou. Não, 100 mil reais. Você pagou lá à vista, no cash. Só que você não colocou no seguro. E roubaram teu carro. É uma dor que você fala, putz, perdi um carro, custou 100 pau. Mas beleza, sua vida segue. Agora quando você compra um carro financiado de 100 mil, e aí você também não colocou no seguro, você foi um idiota e não colocou no seguro, aí te roubam o carro. Todo mês você vai lá e tem que pagar dia 20 lá, aquele X que custa parcela. Você pagou em 60 vezes, você vai ter que pagar em 60 vezes. É diferente a situação. Nas duas você foi roubado e perdeu aquele valor que você investiu. Mas uma coisa é você pagar à vista e não ter mais aquele valor lá e falar, putz, mas beleza, minha vida segue, tô trabalhando, não tenho mais aquela despesa. E outra coisa é todo mês no dia 20 você tem que ir lá e pagar teu carnê. Pagar teu carnê durante 60 meses. É diferente a situação. Eu tô sentindo isso daí. Fiz uma conta rápida aqui. Tô sentindo, porque eu comprei um aparelho de celular. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, não vou falar agora qual é a marca aí, mas rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, eu tô pagando, fiz em 10 vezes a porra do aparelho, pra minha esposa eu comprei. E o aparelho deu defeito, mano, eu levei na assistência técnica a oficial, lá, rapaz, os caras fizeram lá o orçamento, ele deu, ô Benjamin, quase o valor de um novo. Exige, e avisaram que não tem garantia. E a garantia dele, segundo dizem, é de um ano, dois anos, sei lá. No mínimo acho que é um ano. Falaram que é maus tratos. O papinho dos caras é maus tratos. Do celular. É mau uso, né? É mau uso, maus tratos. Maus tratos é contra é um mau uso, desculpa, é isso aí mesmo. Mau uso. Porra, o celular tá novo. Se eu te trazer o celular, você vai falar, pô, tá zerado. Não funciona. Não sei por que carga. Aí não tem. O que você vai fazer com o celular? Vou te passar o contato de um amigo meu, Sombrinha, moleque é fera. Ele vai resolver teu problema. Resolve. Toma, velho, vou dizer uma coisa. Resolve amanhã, você tem que. Você tá na garantia. Mesmo? Amanhã, velho. Não, ô Mota, o problema é que você faz um é ludibriado. É, então. Você compra uma coisa muito cara nesse país, eles te falam que você tem um ano e tal. Só que você leva lá, os caras se alegam que bateu, aconteceu com que caiu e que não tá funcionando e você tem que trocar a peça. Tudo bem, vamos trocar a peça, quanto custa? Aí você pagou, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pagou um e meio, um pau e meio no celular, eles querem fazer por 1.100. O conserto, você tá de brincadeira. Você não quer consertar a porra do aparelho. Deixa que não resolve, Domingo. Então, tá fazer bom. O corre aí. Aí, Sombrinha, liga a nós aí. Vai. Fala, Benjamin, você nós. Falou, você fez bom, o custo, quanto custa? Oh, fala, fala aí, Benjamin, você vai completar lá. O Alexandre Pato de salário no Corinthians, e o valor? Sem contar em cargo, foram 38 milhões e 400 mil reais. Poxa. Quanto? Sem contar os encargos, só de salário. Só, salário. Foram, só de salário. Foram 38 40. Milhões e 400 mil reais. Aí você desconta. Nossa. O tempo que ele teve no São Paulo, que o Corinthians não pagou. São Paulo pagou metade. Foi um ano. É. Foi um ano, pagou, né? Metade. Que o São Paulo pagou... deixou de pagar, porque o São Paulo tava pagando, então, né? Metade. Não, o São Paulo pagou metade. Pagava metade, hein? É. Então você tira 400 vezes 12 aí e faz umas contas. Olha quanto custou o Pato, velho. Custou dinheiro, hein? Quase 80 fora o que milhões. Gastou de pagar. Não, os caras falam assim, ah, custou 15 milhões de euros. Não, não custou mais. 15 milhões de euros. Tem um salário, velho. É, e foi 15 milhões de euros por 60% também na época, não foi 100%. E tem que pôr ainda mais a grana que vai até quando? Até o final do ano? É, e se não pôr... Não, eu já coloquei. Já tá colocando tudo? Eu coloquei de salário, sem cargo. Só salário. São 38 milhões e 400 mil reais. Aí você tira 400 pau durante um ano, que é o quanto ele, o Corinthians deixou de pagar porque ele foi pro São Paulo. No Chelsea, eu não sei, no Chelsea foi 400 pau por num ano? Não, aí, aí tem que tirar... Não, o Chelsea pagou integral. Então o Chelsea pagou integral, então tem que tirar... 2 meses, né? 6 meses. Então tira 4 milhões e 800. Mas aí tem cargo, então só precisa ter a base de quanto custou de salário. 4 milhões e 800 no... Mas não precisa ter ideia de quanto custou. É muito dinheiro. Muito dinheiro, gastou muito dinheiro. Pra gente, pro Brasil... É muito dinheiro pra deixar no banco, né? É grande. Só de salário? É grande. Só de salário? É um absurdo. É praticamente a venda... 15 milhões de euros. É o que o Palmeiras vai ganhar com a venda do Gabriel. Não pode. Você entendeu? Não tem... é o que o Corinthians pagou pelo passe. Você não tem o direito de fazer um... Porque o Palmeiras tem só 30% do Gabriel, né? É. E vai ganhar só isso aí. Tá, mas você não tem o direito de fazer um mau negócio desse na condição de presidente, cara. Não pode, não, cara. Pode. E não acontece isso nada, é, né? Isso é sacanagem, velho. E não acontece nada com os caras. Sacanagem. Né? Os caras fazem porque não é o dinheiro, não é deles, né? Agora vai fazer a conta. Agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Faz a conta do... Advogado do diabo? Faz a conta do Damião, pra ver. Não, vou fazer advogado do diabo. Vou fazer uma defesa até. Quando o Corinthians trouxe o Pato... Ah, mas todo mundo elogiou, né? Eu não. Você não elogiou? Eu tava aqui, eu falei assim... O Mano elogiou? Também, imagina, desceu o pau. Você também não, queria, não. Mano? O Pato? Não, porque a gente... Não, fala... não tem perfil, Domingo. Não, pode pegar a gravação. Nós falamos aqui que o cara não tem perfil, não, velho. Eu não falei não que era perfil. O meu não foi perfil. Mas o torcedor em geral, que eu aleguei... queria ou não queria? Não, o torcedor é outra coisa. Tô falando aqui, o torcedor de história, o torcedor não tem culpa. Eu falava na época, um clube na Europa de ponta que libera um jogador de 23 anos de volta pro Brasil, é difícil, né? É porque alguma coisa tem. É. Se tivesse voando, não liberava. Ainda mais nem por 16 milhões de euros, nem por 20, torcedor, não liberava. O torcedor não quer saber, também. O torcedor quer. Ok. Ok, é. Mas isso era uma opinião minha. Opinião certo. Minha não vem ao caso. O Corinthians tava lá contratando o Alexandre Pato. Né? Repito, eu não queria. Mas era um jogador jovem. Tava na Europa. Tava no Milan. Um jogador sempre em evidência, por mais que ele tava machucado. Não era. O Corinthians não tava trazendo um jogador em fim de carreira. O Corinthians não tava trazendo um cabeça de bagre. É. Entendeu? Era um jogador que se o São Paulo trouxesse, ia ser elogiado. Se o Flamengo trouxesse, o Palmeiras. Todo mundo ia falar. O Grêmio, né? Todo mundo ia falar. Porque na época era um jogador que tinha nome. Então. Né? Eu acho que o pior negócio, talvez, não foi ter trazido o Pato. Repito, apesar de eu acho falar na época que se um clube de ponta da Europa vende e libera um jogador de 23 anos de volta pro Brasil, porque alguma coisa tem, mas, ok. O problema não foi, o problema foi a forma, o empréstimo pro São Paulo. O que foi? Foi péssimo negócio, cara. Ah, pegou o Jadson, não é isso. Tinha que fazer dinheiro, não podia ir empurrando um problema com a barriga, entendeu? Porque conforme o tempo de contrato vai diminuindo, você vai ficando amarrado, cada né? vez mais refém do cara. Podia ter negociado lá atrás, né? E aí foi o que aconteceu, sabe? Eu acho que aquele negócio foi... E também nós falamos aqui. Não podia ir pro São Paulo. Você teria deixado ele jogando depois daquele pênalti? Pode falar? Pra vender ele. Esfriaria a Faz cabeça. Faz uma contusão. Espera um pouquinho, segura. Coloca volta, pra jogar e... Entendeu? Vende. Espera um pouco e tenta vender. Pegava um semestre e tentava se vender. Agora, você foi lá, no desespero, no impulso. Ah, leva pro São Paulo, paga metade. Pô, o cara ficou lá um ano. Aí começou aquele clima ruim, porque aí ele começa a falar umas coisas, a torcida não gosta do cara, foi criando uma bola de neve. E aí acabou, o tempo foi passando. E o cara, o que menos tá preocupado, o que sempre menos está preocupado com qualquer coisa é o Pato. Ele tá, meu pai tá lá, né, sentado com a bunda dele no contrato, ele não tem culpa. Os R$800 pau dele tá garantido, meu amigo. Então, e isso continua sendo um bom negócio. O reloginho tá rodando, porque a cada dia que passa, o valor da multa diminui. Aí a Lei Pelé tá aí, ó. Daqui a pouco ele vai embora. Ele, se quiser assinar agora, se já não assinou, já, também já não pode. Sei. Também tem isso. Também já não pode. Sei se ele não assinou com clube nenhum já. Ele já tá. Então, você entendeu? Ele assina agora em julho um pré-contrato, em dezembro ele vai embora. Então, pra mim, o pior negócio não foi a contratação, porque a contratação é um risco. A contratação é um risco. Sim. Pode dar certo, pode dar errado. Ué, é que nem aquela coisa que tá falando assim, jogador é ruim e tal. Fala, pô, espero o cara jogar, velho. Os caras contrataram, todo mundo falou. Manda um abraço pro Marcos Ferreroni, é gente boa demais, mandando abraço que ele tá ouvindo nós. Nós, falou, Marcos. É, olha só, deixa eu falar aqui, te dar recado importante aqui, da Dutra Máquinas. É, meus amigos, olha só, o Dia dos Pais tá chegando, né? Tá chegando aí. Gente. Chegando o teu dia, mano. Você que tá ouvindo aí, você não comprou o presente do seu pai ainda, né? Então, olha, esquece esse negócio da camisa. Nego não contrata jogador. Cara, deixa pra contratar jogador, faltando 7 minutos pra fechar a janela. Imagina o presente do Dia dos Pais. É verdade, né? Mas olha, eu tenho uma dica boa, Benjamin. Esquece esse troço aí de camisa, sapato. Toda hora é camisa e sapato, camisa e sapato, camisa e sapato. Cueca e meia. Porra, não, chega desses mesmos presentes aí, hein? Vai na Dutra Máquinas, porque lá você vai encontrar o presente ideal pro seu pai. Por exemplo, aí sim. Ó, seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa? Eu. Então, ou é de repente pode ser aqueles que perdem a tarde toda cuidando do carro? Sim, também. Né? Por exemplo, o Paulo Esbriça adora cuidar do carro. Ficar ali arrumando. Mas não importa qual o tipo do seu pai. Pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor. O presente ideal pro seu paizão tá lá na Dutra Máquinas. Aí você foi bem. Ah, são centenas de ofertas à sua escolha, hein? Olha, e falando nisso, a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas que o seu pai vai adorar, hein? Boa. Black & Decker, você já conhece, né? É sinônimo de qualidade e é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Olha essa sugestão para dar pro seu pai. Olha que legal. Qual é? É o kit de ferramentas Black & Decker, que tem 40 peças, vem numa maleta com furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves combinadas, completinha, uma maleta sensa, maravilhosa. É louco, tudo isso? Olha, é o kit que todo pai quer ter em casa, não só o pai, mas todo mundo quer ter. Ah, tem que ter. Todo mundo quer ter. Na Dutra Máquinas você encontra essa e outras ofertas lá pelo site, pode acessar aí, se você acessar agora você vai achar. Dutramáquinas.com.br, tá bom? Dutramáquinas.com.br. Ou então, vai aí em uma das lojas também, você pode ir pessoalmente, tá bom? E lembre-se, ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas, meus amigos. Oh, só uma correção, na hora que eu falei aqui eu me expressei errado. Eu me expressei errado não, eu falei errado. O Pato não foi um ano no São Paulo, o Pato foram dois. Então tira 8 milhões e... É, foram 2 anos no São Paulo. 8 milhões e 800. Porque eu tava falando assim, pô, eu falei, eu não teria mandado pro São Paulo, lógico. Como é que você vai mandar um jogador pro empréstimo por 2 anos? 2 anos em São Paulo? Foi um ano e... Não. Foi um ano e pouco. Dois anos? Não. Pode ver, tem... Bom, se são 2 anos, são 8 milhões não, mas aí, menos... Tudo bem, mas não é isso. Como é que você... Foi péssimo o negócio. Sim. Péssimo. Continuou não sendo um bom negócio. Você emprestou 2 anos. E continua pagando metade. Se gastou 36, tira 8 milhões. Não, esquece, dá 28. Esquece fora que já gastou. Não, esquece que você pagou. Você emprestou um jogador de graça por 2 anos. Como é que você ia vender depois? É, foi um mau negócio, né? Não tenha dúvida, né? Não dá pra ter dúvida disso, né? Né? A única coisa que esse negócio foi ruim, muito pior do que a contratação. Verdade, olha só, é Estádio 97 na Energia 97, vem em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome aqui de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Também em nome aqui de Chevrolet, hein? Feirão na fábrica da GM nesse sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite as melhores condições. Ó, vamos começar aí com as ligações. 3284-7097. Lembrando que ligar aqui dizendo assim, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sim. Garante um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Boa. dizendo Black & Decker é na Dutra Máquinas. Sim. A jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre no final do programa a mochila linda da Dutra Máquinas também, sim, tá bom? Sim. Lembrando também que todo mundo concorre no final do programa a um boné Energia 97, sim, e uma camisa Estádio 97 também. Lembrando, boa, que tem torcida, ainda tem, né? Ah, tem, tem, torcida. Estádio 97. Estádio 97, Palmeiras e Atlético Mineiro para esse pão, domingo, 11 pão da manhã. Aliás, os ingressos esgotaram, você só vai achar aqui. Não, só aqui tem ingresso. É diferenciado, né? Vipão, camarote único, velho. Só aqui você vai ter um ingresso. Olha o camarote. Então é o seguinte, mas você tem que entrar no ar e tem que falar. Eu quero ir na torcida Estádio 97. A gente não vai te dar já logo você entrar. Se você não pedir, não falar a frase, você não ganha. Nem vamos lembrar. Não ganha, a gente não vai lembrar. E ó, camarote único, posso falar, velho? É top, hein? É super VIP. Bem legal, né? Come bem. Vipão, e lembrando, que ambiente, velho. Camarote único, vaga única. Não adianta ser minha. Ah, meu filho, meu pai. Meu pai, minha mãe. Sabe, isso ar, também. Ah, eu preciso levar. Não dá, não dá. É uma vaga por pessoa, não tem jeito. A não ser que você ligue, sim, pega a tua vaga e pede pro teu filho ligar depois de novo. E se ele conseguir ligar e falar, aí ele vai. Senão não tem como, tá bom? É proibido levar a companhia, não tem jeito. Essa chance é um. Não é verdade, Basílio? Um milhão. É um, não, isso aí é nós, né? Então tá certo, vamos lá, primeiras ligações de hoje, 3284-7097. Ah, olha as rubas tocando, tem ouvinte, hein? Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. É sensacional, alô? Alô? Oi! Oi! Oi! Oi! Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Ah, obrigado, Eli. Obrigado, Eli. Eli Correia, cara, ouvindo a gente. Cadê o bebê, hein? Fala aí. Quem? Opa. O bebê. Quem? Que bebê? O bunda branca. Eu tô sentado na porra da madeira. Hoje ele tá. Ah, lá, na madeira, na madeira. Ô, qual é o teu nome? Rodrigo. Rodrigo do quê? Rodrigo Versolato. Versolato? Isso. Tem o Osimar Versolato? Tem. Tem, ele é primo da família. Ah, é? Tá vivo ainda? Da... É, mas quantos tá natais vivo ele passou na tua casa? Não sei, amigo, nunca mais ouvi falar. Nenhum. Do cara. Aí, então não é da família. É. Família, quando você fala, ele vai próximo, velho. É, quando você faz amigo secreto, né, mano? Quando você faz amigo secreto da família. Passou um dia das mães, só. Ah, falou. Ele mora na Alemanha? Oi? Ele mora na Alemanha? Acho que era na França que ele morava. Ele mora no Brasil, mano. Ah, é? É. É, tem uma mulher que investiu nele no Brasil aqui, mas acho que não deu muito certo, não. Então tá bom. Ô, meu velho, e quantos anos? Idade de Cristo, 3.3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, que é 3.3, né? Eu que é a idade do médico, velho. É, mas e 3.3, como é que fica? É, não fica, né, Domênico? Não fica? O lance é o seguinte, o nome dele lembra aquelas... Qual? Aquele velho ditado que se diz no futebol. Qual o ditado, RG? Clássico é clássico e vice-versolato, entendeu? Sensacional! Trocadilho! Nota 10! Ah, sensacional! Boa, RG, sensacional, boa, foi boa! Eu não me aguento, ah, foi sensacional! Eu sou incrível! Ah, impagável! Ô, oh, Rodrigo, e o bairro, hein? É bairro Baeta Neves. Baeta Neves. Ó, Baeta Neves. SBC, São Bernardo do Campo. Como é que é a música? Com certeza, é isso mesmo. Ah, então tá bom. Eita lá. Verdade. Eita. É a luz de Ó, mas é o maior preconceito esse negócio aí do ABC, né, velho? Por quê, Angel? Ó, ABC. Tinha que ser A, B, C, D, né? As pessoas tinham que falar. D. São Bernardo. São Bernardo. R, R, R. É, São Bernardo, São Caetano, Santo André. A, B, C, D, M, R, R. Que N, R, R? Tá, peraí. A de Santo André. B de São Bernardo, C de São Caetano, D de Diadema, e aí? É, Mauá. Mauá. A UM de Mauá. Isso, R de Rio Grande da Serra e R de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Oh, caiu uma lágrima lá no Robertinho, lá quando falou Mauá. É o maior preconceito, os caras ignoram todos os municípios ali, pô, não pode. Você acha que ignora, mano? Ah, mano, os caras lançaram aquele joguinho lá, o Ora ABC. Vão invadir Ribeirão Pires, ninguém quer, mano, missão. O cara tá em São Caetano, o cara fala que tem que invadir Ribeirão Pires. Eles invadem Ribeirão, Mauá e o Grande da Serra lá. O Grande da Serra. Ó, o Robertinho caiu uma lágrima dele. É, Mauá. O canhão ou com flecha? Flecha. Nossa. E o time, Rodrigo? Palmeiras. Ah, mas com certeza. Nosso como assim? Você é líder? Tchau, Gabriel. Perdeu o Gabriel é... Jesus, Fernando Praz pode perder a liderança no final do ano. Não, final do ano só. O Palmeiras tá desmentindo isso, hein? Não, tá perdendo agora pra Olimpíada. Final do ano. Tá perdendo agora. Tem que pingar mais, viu? Tem que pingar mais. Assim, tá desmentindo. Tá desmentindo. Negócio da Mancha. Quer mais grana. Quer grana, velho. Quer saber, Domênico Gato? O Palmeiras vai fazer a maior burrice. Eu acho. Se ele... Não. Analisa aí que o Palmeiras quer vender o jogador. É melhor o Palmeiras vender o jogador pela quantia inferior do que pelo valor da multa. Sabe por quê? Se o Palmeiras vende por 40 milhões, o Palmeiras tem 30% do jogador. 3 vezes 4, 12. O Palmeiras tem que pegar 12 milhões de euros. Se o Palmeiras vende por um valor inferior, a multa pega contratual menos que... pega menos, teoricamente. Porque aí o Palmeiras ele precisa avaliar a situação e falar, dou o aval. Ele precisa dar o ok. Porque o Palmeiras, ele, vamos supor, 32 milhões. O Palmeiras ele pode chegar e barganhar o valor que ele tem para receber. Ao invés de receber 30% em cima do valor de 32 milhões, ele pode chegar e falar que isso daria um pouco menos de 10 milhões. 9 qualquer coisa. O Palmeiras pode falar, a minha parte, eu quero 18. Quero 18. Senão não libera. Tô liberando pelo valor abaixo do que vale. Falou, a multa custa 40. Quer 32? Ao invés de receber 9, eu quero 15, por exemplo. Pra não ficar nem pra mim, nem pra você. Eu vendo por 15 a minha parte. Mas aí o cara vai pagar os 40. Não paga. Não paga, Domênico Gato. Não paga porque 8 milhões de euros faz uma diferença danada. Oh, você foi meio igual o que você falou pro cara ontem, né? Que você foi lá da economia, como é que era? Não, o cara lá era o Henrique Meirelles do Capão Redondo, mano. Agora foi não, mas é verdade. Você entendeu a matemática, Domênico? Porque não, entendi, se paga o valor da multa integral, o Palmeiras ele não tem o que reivindicar. Ele vai ganhar 12 e ponto. E ponto. E ponto. Agora, se for menos, ele tem como reivindicar. Ele mas pode aí chegar o cara e falar, assim, ofereço então tá a minha parte por X. Então tá bom, eu pago a multa e pra mim é melhor pagar a multa. Então, mas não é, Domênico. Entendeu? Como não? Porque pro Manchester City, ele vai economizar 8 milhões de euros se ele pagar 31. Se ele pagar 32... É. Tudo bem, mas só que se o tio Palmeiras quer 18, como é que fica a coisa? Então, o Palmeiras ele pode reivindicar a parte dele... Dizendo, pra liberar. Né? Dizendo, né? O Palmeiras quer 18 pra liberar, e aí? Foi o que o São Paulo fez com o Ganso. Exatamente. O São Paulo também, na transação, ele tinha aí 30% da transação que o Ganso aí? Foi vendido. O São Paulo, no final das contas, ele pegou 50% do valor. Exatamente. Ele pegou 50% dos 9 milhões, o São Paulo pegou 4,5. É melhor, porque quando você tem a multa integral paga, o Palmeiras ele vai receber os 12 e acabou. Ponto final. O Palmeiras, se quiser vender por menos... Você ele pode barganhar pra eu quero, na minha parte, esses 30%, eu não quero saber qual que foi o valor final da transação. Quem abre a mão aí? Aí os jogadores, porque o Gabriel Jesus, ele comprou mais 10% do passe dele. Certo. Recentemente. Então é dele, né? Aquela parte é dele. Sim, porque... e o resto dos empresários... E aí, se ele quiser abrir mão do dele pra ir, ele vai ter que abrir mão. O Palmeiras só fala, ao invés de 12, que seria o valor integral da multa, eu libero por menos, mas eu quero 15. O que você achou, Rodrigo? É, eu não queria que ele saísse agora, né? Eu acho que eu sou da sua opinião, que ele deveria ficar pelo menos até o final do ano passado, ou ano que vem. Do ano que vem, né? Mas se for vendido, que estão falando, ele fica até o final desse ano, né? Pelo menos é o papo que falou. Né? É porque o meu medo é que nem ele é um bom jogador, ele acontecer que nem aconteceu com o Keirson, que o Luxemburgo falou fica na época, e ele acabou saindo e não jogou nada, né? E ele é um bom jogador, acho que ele deveria ficar pelo menos até o final do ano que vem e segurar e mostrar o futebol dele. Mas na boa, mano, ó, o Gabriel Jesus, Domênico, ele é um cara que tá cru ainda. Tá cru. Eu acho, mano, acho que o Gabriel Jesus ele tá vindo de uma boa temporada, tá aí na liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro, tá, mas é muito pouco, né? Mas é muito não, pouco. Não, não alcançou o ápice. O ainda, Gabriel né? Jesus ele tem duas temporadas como profissional, cara, e então. Ele só apareceu no Palmeiras esse ano, de fato só apareceu esse ano. Então sim, acho que pra ele, se ele vai hoje pra Europa pra jogar no clube de ponta, ele pode até queimar cartucho. Alguns brasileiros que foram pra lá, ó, o Lucas, aquele que tava no São Paulo, o Felipe Coutinho, que também jogava aqui no Vasco. Você pega aqui Lucas Silva, que era o volante do Cruzeiro. Todos eles aqui despontaram bem no futebol brasileiro e foram vendidos. Mas os caras estavam cru. Sim. Chegaram lá, amargaram o banco, demoraram pra engrenar e alguns nem engrenaram, como é o caso do Lucas Silva. Lucas sofreu, hein? Em São Paulo. É, então. E o Gabriel Jesus, ele pode passar pelo mesmo processo. Diferente do Neymar, diferente do Kaká. Porque esses jogadores, quando saíram do Brasil, Domênico Gato, eles já estavam com... Tudo bem, eles não tinham ganhado tudo que tinha pra ganhar. A não ser o Neymar, que o Neymar já tinha sido campeão da Libertadores. Mas eles já saíram numa função diferente da que o Gabriel Jesus sairá hoje, se ele tiver que sair. Porque o Gabriel Jesus, volta a falar, ele tá verde. E não é um trocadilho pro Palmeiras. Mas o Neymar ficou mais tempo, né? Mas o Neymar, RG, ele já era mais maduro. Com a mesma idade, ele já era mais maduro. Ele tinha passado por uma série de situações que o Gabriel Jesus ainda não passou. Mais maduro e ficou mais tempo. Ele já tava mais calejado, né, RG? Tinha mais rodagem. Não saiu no primeiro ano, né? Quer dizer, é difícil, cara, você sair no primeiro ano. Por isso que eu sou a favor de mudar a legislação aqui. Aqui tinha que ser igual Cuba, cara. Só sai com 23, velho. Posso eu falar? Pode. Eu discordo todo. Ah, pra variar. É que você é materialista. Você vai falar que tem que abraçar o container de dinheiro. Qual a discordância aí, ô? Toda, total. Ó, ele vai falar. Não é total. É desde o momento que ele falou, deixa eu falar um negócio. Então. Até agora. Discordou. Só isso. Faz meia hora. Mas qual a tua opinião? O que, que é? Domênico. Desde o pato, velho. Ele tá discordando. Domênico. Não, do pato não. A camisa 77 pro pato. É brincadeira. Deixa eu falar igual pra você. 19 anos de idade. O moleque tava até anteontem, modo de falar, treinando de busão. Ia de ônibus. Não tinha nem carro. Família humilde. Toda aquela história como a maioria dos jogadores de futebol. O cara aparece. Tá arrebenta. Aí todo mundo falando do cara, arrebentando. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. De repente você começa a abrir o site, tá o Barcelona que é o moleque, o Real Madrid que é o moleque, o outro que é o moleque e tal. Aí... Isso vislumbra na cabeça aí, do moleque? Se é verdade o que tá todo mundo falando, e parece que é, que o próprio Guardiola ligou pra ele. Só aí você já começa a chorar. Foram, né, 15 minutos no telefone. O Guardiola com ele. Olha, quero você aqui no Manchester City. Um dos melhores técnicos do mundo. Vamos se não colocar... o melhor, né? Bom, lembra aquelas redações na aula de escola? Então vamos lá colocando os personagens lá pra montar a redação no final. Então vai lá. Duro, humilde... Treinando de ônibus, Palmeiras, titular, artilheiro, Barcelona, Real Madrid, Guardiola, celular. Olha o pulo em 2 anos, hein? Em 2 não, em menos até, né? Mas aí, não, mas eu não vou alongar, não. Né? Dois, porque deixa o Ben já fazer a peça inicial dele. Dois anos, sabe por quê? Quando ele começou no Palmeiras, quando foi titular, há 17 anos ele tinha. Tem 19, né? É que eu conto mais esse ano aqui, que é o ano que realmente a gente tá vendo o Gabriel, né? Antigamente era a galera falando e ninguém sabia quem era. Agora a gente tá vendo o menino jogar. Daí, não fez nada até agora no futebol. Tá fazendo, tá começando. Tá jogando, bem. Sim, o que eu digo que ele não fez nada, porque nem tem como fazer. Não deu nem tempo, né? Porque não deu tempo. Tá aí fazendo gol, pode ser o artilheiro do Brasileirão, né? Ganhou a Copa do Brasil agora, recente. Ganhou a Copa do Brasil, pode ser campeão brasileiro e tal. Gente, vamos parar com esse papo. Pimenta no dos outros. Peraí, pimenta no dos outros é refresco. Vem aí o Manchester City, com o maior treinador do mundo. Pô, oferece 40, 30, 40... Você acha que o cara vislumbra, meu amigo? O próprio cara. Olha, mas nem o Dalai Lama não vai vislumbrar. E não é questão de vislumbrar. Se ele fosse pra ir pra Ucrânia, pro Shakhtar, pro Shandolo Meng... Tem razão. Pra essas porcarias aí, que é pra fazer dinheiro... Gente, o cara tá indo jogar. O moleque dinheiro não é tudo, pô. Pô, mas a questão... Aqui o problema é que não é só o dinheiro. O problema é que aqui é dinheiro... É projeção no futuro, não. Né? Porque o Guardiola comandando um time dele. Última frase. Eu acho tudo certo. Só acho que o time tá errado. O time não tá errado. A partir do momento que você tem o Manchester City tá investindo bilhões pra montar um time. Trouxe Pep Guardiola. O Manchester City vai ser um dos grandes focos dessa Premier League nesse ano, nessa temporada, é o Manchester City. Mas, pessoal, vamos imaginar pelo lado do jogador, assim... Eu só imaginei até agora pelo lado do jogador. Não, mas assim, se ele for pro Real Madrid, ele tem muita concorrência, concorda? Concordo. Se ele for pro Manchester City, ele só tem a evoluir com o técnico, que é o Guardiola. Não, mas foi o que eu falei. É o que a gente tá falando, velho. Foi justamente o que eu falei. Eu acho que ele não teria espaço no Barcelona, não teria espaço no Real Madrid, que ele vai ter lá. A frase aqui não é... A frase aqui, dinheiro não é tudo. Quando a gente fala dinheiro não é tudo, se ele tivesse ido pra China. Ele não tá indo pra China. Se ele for pro Manchester City, ele vai jogar. No campeonato mais difícil do mundo, o mais rico do mundo. Premier League. É o campeonato mais difícil, é o campeonato que mais arrecada dinheiro. Segundo, ele não tá indo jogar no West Ham. O Caleri tá indo pro West Ham. Ele não tá indo jogar no Liverpool, que é um baita time, até no Arsenal. Ele tá indo pro Manchester City hoje. Gente, os caras investiram no Guardiola. Os caras estão investindo bi pra montar um time. O cara lá quer ganhar a Champions League, quer tudo. O futuro é promissor, né, o menino tem 19 anos. A gente não sabe o dia de amanhã. Como é que você vai falar pro moleque, não vai, puta cagada. Como você tá louco? Pela informação que eu tenho, o Guardiola conversou com ele pelo telefone mesmo. O Palmeiras não tem proposta ainda concreta de dinheiro. Mas conversou com ele. Isso abala. E o moleque ficou abalado. O moleque ouviu o Guardiola. Para, vai, o Guardiola. Se o Guardiola me ligar, se o Guardiola ligar pra mim hoje. Você libera pra não ele. Não é nem pra falar de dinheiro. Benjamin, eu ouvi dizer que você é o cara, eu quero você aqui pra ser meu auxiliar. Não, que isso. Não, é só dele ligar pra falar. Pra ele. Olha, Benjamin, falar que você é um puta cara bacana aí. Eu quero falar com você 10 minutos. Quando é que você estiver aqui, me liga, eu vou almoçar, eu choro. Agora imagina um moleque que vai botar 5 anos. De contrato, 250 milhões de caminhão de dinheiro. Isso dá uma vislumbrada. Gente, vocês estão loucos. Como dinheiro não é tudo? Isso aqui não é só dinheiro. Que é dinheiro, é realização profissional. Você acha que isso não vai abalar a cabeça do moleque? Pô, então, isso mas tem que pensar na carreira também, cara. E eu tô pensando no quê? Mas o cara pode sair daqui, Benjamin, e não ocupar um lugar de protagonista que ele deve ocupar se ele for daqui um ano. Ele e pode sair. Imagina. Quem vai tirar o lugar dele? Você é louco, ele joga no lugar de quem lá? Por que ele pode do Agüero? Você acha que ele vai tirar o Agüero? Você tá de brincadeira. Gabriel Agüero. Já joga melhor que o Agüero. Tá de brincadeira, velho. Joga, vai na minha. O Agüero é atacante titular da Argentina. Não porra nenhuma, é brincadeira. Aí eu não vou discutir. Não, aí eu também não vou discutir. Pera, tudo bem. Aí retiro da discussão. Pera, não, eu também não vou discutir porque é Gabriel Jesus e Agüero. Pera, eu prefiro o Gabriel Jesus. Eu também prefiro, mas tudo bem. Vamos ver. Quem é os outros lá? Agüero, eu não vou lembrar agora. Agüero não. Vai. Não, mas, gente, quem é mais? Quem são os outros dois? É que o Mano fala assim, ó. Pô, pode chegar lá e não dá nada. Ok, pode chegar lá e dá tudo. Mas dá pra jogar o Gabriel com o Agüero ou não? Pô, como não dá? Agora é o Zezinho da esquina com o Loizinho. Quanto custará o Gabriel se ganhar uma Olimpíada? Aí é que tá. Talvez o Palmeiras tá esperando uma se coisa. Se ele não ganhar, ele vai custar o que estão oferecendo nada. Agora. Se ele ganhar, se ele ganhar, né, complicou. Não muda nada. O quê? A Olimpíada não muda. A Olimpíada não muda. O que muda é o tempo. É quando o Palmeiras quer entregar o jogador. O problema não é só esse. Se entregar em dezembro, vai pagar o que o Palmeiras quer e o Palmeiras não vai reclamar de uma vírgula. Mas, ô Benji, esse é o negócio. O Palmeiras como, agora como não líder vai. Do Brasileirão hoje. Não entendi. Como líder. O Palmeiras como líder. É, vamos dizer que está com uma vaguinha cavada na Libertadores. Vai que o Gabriel, o Palmeiras seja campeão da Libertadores com o Gabriel. E deve ganhar muito mais dinheiro. Eu também concordo. Acho que até o ano que vem deveria segurar. Então, mas aí você está contando, você falou, aí é do vai que. Olha, você tem uma viagem para ir para os Estados Unidos de graça amanhã. Aí você fala, queria tanto ir para a Alemanha, talvez semana que vem pinte. Você espera ou você pega dos Estados Unidos? Pegar os Estados Unidos. Então, é isso que eu falo, aí gente. Tá, a gente não é que a gente fala pra lado, gente, né? A gente é uma coisa. O nosso lado. Os caras falam assim, só pensa em dinheiro, não tô pensando só em dinheiro. Mas eu penso com a cabeça do cara. Vocês estão loucos. E todo... o moleque pensa numa carreira de ser... Mas o Neymar não foi tão cedo. Tudo bem, o Ronaldo Fenômeno foi e deu certo. Tem os que dão, tem os que não dão. É. Tem os que também vão com 25 mas também não dá certo. Mas existe uma regra. Sério, o cara vai foi ficar aqui... com a cabeça pensando, velho. Ele foi antes pro Paris Saint-Germain, ele não foi logo pro... O cara pensando seis meses, já podia estar lá, velho. Já podia estar disputando. Mas eu acho que nesse ponto... Uma liga rica, a visibilidade gigante. Tudo bem, mas nesse ponto, eu acho que a mãe dele, e pelo que as pessoas falam, a mãe dele coloca muito ele no lugar dele, sabe assim? Tudo bem, ele quer ir porque ele é moleque, ele tá recebendo a prova. Mas até o final do ano ele vai ficar e vai jogar o que tem que jogar. Agora, tem um detalhe, o que pode mudar, na minha opinião... Acho que ele vencendo a Olimpíada, nós estamos tentando fazer o melhor possível, RG. O estado mais bom possível. Se vence uma Olimpíada, evidentemente, o Tite vai convocar ele para a seleção principal. Mas não tenha dúvida. É acho que mesmo que não ganhe, acho que talvez vá. Isso é automático. E vai ainda jogar mais uns dois, três jogos aí de eliminatória, né, mano? Sim. E dá do moleque arrebentar na eliminatória. Aí começa os caras a falar do... Já estão falando, imagina se começar a jogar bem, mano. Ferrou. Ferrou, porque valoriza mais. Lógico que valoriza. Final do ano, como é que fica? Mas eu entendo tudo, o torcedor, eu entendo, porque eu também queria que o Gabriel ficasse até o ano que vem. Pô, pensou se o Gabriel ficar e ganhar uma Libertadores? Pô, sim. Sensacional. Pra carreira dele seria sensacional. Pro Palmeiras, então, nem se fala. O Palmeirense, ele conta o seguinte, imagina, ganha o Brasileiro, né? Ganha a Olimpíada, convocado pra... Quer dizer... Não. Fecha um pacote. Estamos na melhor possibilidade possível. Pós-Neymar, qual que é o jogador que mais tem chamado a atenção na mídia? É o Gabriel. É o Gabriel. Incrível isso, mas é o Gabriel. Incrível não. Né? É o Gabriel. É o que está em ativo, né? Tá jogando, agora pensa com a cabeça do moleque. Não, sabe uma coisa? Não, deixa eu ficar aí para ver se talvez eu ganhe a Libertadores. Não tem talvez. Para ver se talvez... eu arrebente no eliminatórias. Para ver se talvez eu vá fazer isso. E você tem aqui, de um lado... Aqui, ó, desse lado você tem o talvez. Desse lado você tem tudo na mão. Por incrível que possa parecer. Quando, eu duvido que tenha alguém nessa mesa. Tem um ditado aqui, lá, apressado come cru. É, e tem um outro. Eu duvido que tenha algum hipócrita nessa mesa que larga tudo pronto no papel, concretinho, papapá, papapá. Ah, não, deixa eu esperar pra ver um talvez. Olha, eu faria, se eu não sentisse confiança, eu faria. Mas que confiança? Ele não tá indo pra China. Ele não tá indo pro Catar. Mas às vezes o cara não tá pronto, Benjamin. Às vezes o cara pensa aí no subconsciente, ele fala, putz, será que eu devo ir agora? Eu não tô sentindo confiança. Você mesmo fala que esses moleques, com 16 anos já tem 17, então ele já tá preparado. Mas já tá no Palmeiras, velho. O que é melhor, o cara ser titular no Palmeiras ou banco no Manchester City? Ah, você tá brincando. Ué. Brincando não, acho que é banco no Manchester City. Cê é louco. Cê é por louco. Mais que ele chegue e não seja titular. É realmente. É melhor ser banco do Manchester City que titular em qualquer clube do Brasil. Eu não acho. Concordo. Bom, gente, é isso aí. Bom, meu velho, quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? Okay. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Oh. Aí sim. Você tem que estar lá a partir das 9 horas, tá bom? Vai entrar no portão C1, na rua Padre Antônio Tomás 72. Teu nome vai estar na lista VIP lá, tá bom? Você entra, pega o elevador lá, sobe até o terceiro andar, já vai visualizar o pessoal. Deixa só anota meu nome completo, por favor. Manda, Rodrigo, mano. Fernando Pereira Versolato. Versolato. Falou no início, né? Já tinha falado, não tem problema. É que só foi o Rodrigo Versolato, não tinha falado como. Não, mas tranquilo. Tá vendo? Já ia perder. Aí. Não, mas tranquilo. Tá bom? Tem a promoção da Bozana ainda? Tem. Será que eu acerto? Só a Bozana Tenta. Me garante proteção e diversão. Não, me garante o quê? Três? Três vezes mais proteção e diversão. Boa. Aí, garoto. Boa, ganhou. Aí, garantiu, né, mano? Do desodorante Extreme. Isso aqui é bom, hein? Opa. Ô, Versolato, eu te digo mais pra terminar, que eu esqueci. Certo. E eu acho que a probabilidade dele ganhar medalha de ouro na Olimpíada é enorme. Eu também acho. Porque se o Rogério Micali meter mesmo pra jogar Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus, meu Porra, Deus. Velho, virou uma seleção meu muito Deus. Forte. Mas, ô Benja, Sim. você acha, o Guardiola, pela experiência que ele tem, você acha que, mais que ele veja que o Gabriel não esteja pronto, ele não vê muito potencial pra segurar ele e fazer ele evoluir mais no Manchester, pra até ser titular? Mas lógico. Gente, se o Guardiola pegou o telefone pra ligar pra ele, porque o cara quer, porque o cara confia. O treinador não vai ligar pro jogador, não vai falar pra chegar pra ele, pra chegar lá e falar, vamos te emprestar pro Napoli uma temporada, depois você volta. Mas ó, o City, Domenico Gatto, ele tem lá. E tem o Hart. Puta, o goleiro. Tava aí, né? Aí você tem lá as laterais. De um lado, lá você tem o Zabaleta. Você lembra ataque? Não, vou pegar aqui o time do Vilela City. Ela mostrou. Ó, tem o Zabaleta na direita, ou pode colocar o Sanhá. Aí você tem o miolo de zaga ali, tem o Company. E quem que é o outro zagueiro ali também que joga lá? Não lembro. É o Otamendi. Ah. O lateral esquerdo é o Clichy. Aí o meio de campo, você tem Fernando, Fernandinho, que é a dupla que já foi convocado pra seleção brasileira também. Aí você tem De Bruyne, você tem Nasri. Você tem, quem mais? Tem o Navas, tem o Yaya Touré. Yaya Touré não foi embora? Então, ele é brigado com o Guardiola, mas ainda tá no elenco, não foi negociado ainda não. Eu acho que ele foi, tem já, o Davi... já foi? Picou a mula? Ele é tretado com o Guardiola. Eu acho que o Yaya Touré já foi. Agora, aí tem o Davi Silva. Juro por Deus, eu não tô zoando não. Tem o Agüero lá na frente. Juro por Deus, se tivesse que escolher... Tem o Sterling que joga Deus, muito. Se tivesse que escolher entre o Agüero e o Gabriel Jesus, eu ficaria com o Gabriel Jesus. Ah, eu não. O Agüero é matador, velho. E outra notícia que você pode se dar mal, viu? Tá dando aqui na Argentina, que bacana. Você viu o overall do Agüero? Viu? Tá dando aqui na overall. Tá dando o overall do Agüero lá em 93, velho, videogame. O Gabriel Jesus. Tem uma informação que chegou aqui, ó. Na Argentina tá dando que o Bausa conseguiu passagem já e está chegando em Buenos Aires nas próximas horas pra acertar com a seleção argentina. Aguardemos, velho. Qual que é a tua fonte aí? Não, nem minha fonte, tá aqui no dia. Então, mas qual que é a tua fonte? Qual que é o site que tá divulgando isso? Vou pegar aqui, tá aqui, ó. Porque muitas vezes os caras soltam isso daí, Benjamin, pra querer polemizar, pra querer tumultuar o ambiente, mano. Tem que filtrar o bagulho. E ó, só uma notícia, Rodrigo. Varsky Sports. Olha lá, Varsky Sport. É verdade. Famoso quem, mano? É verdade. Aqui ele tem poucos seguidores, aqui, são 931 mil seguidores. Pode ser aquele site de fuxico, velho. Você entra aí no fofoca.com, também tem uma pá de seguidores. Cara, mano, ele a fofoca, velho, motiva o mundo. A única coisa que vale alguma coisa fofoca, é o que ele aguça. Não, mas é que tá, Domenico Gatto. A fofoca aguça a curiosidade. Esses programas que tem de tarde aí falando, o fulano de tal, famoso tal. Varsky Sport? É um site esportivo. Mas que tá, Benjamin, pode ser site daqui lá, igual o Olé. Entra no Olé pra você ver quantos seguidores tem. Tá bom, é mentira. O cara não, tá mentindo. Não tô falando que é mentira. Você conhece o que lá? O Olé e o Clarice não sabem nada lá? São os dois que eu conheço. Então, e o resto não conhece. Até amanhã aqui nessa discussão. Vamos ver o que vai acontecer então. O tempo dirá quem tem razão. Eu não tô com quem tem razão, eu tô com quem tem a notícia, seu animal. Para de brigar. Tem uma informação e vamos ver se é verídica nas próximas horas, nos próximos dias. Ó, agora a informação que chegou aqui, viu, Rodrigo, com relação ao Verdão, que é o seguinte. E saiu aqui no foxsports.com.br. Palmeiras gostou da proposta, e você tinha razão, mano, quando você falou, eu vou te falar aqui o porquê. Gostou da proposta de 32 milhões de euros, cerca de 115 milhões do Manchester City para o Gabriel Jesus, e já encaminha a venda do atacante para o clube inglês. Desse valor, o Alviverde ficará com 22 milhões de euros, aí. Cerca de 80 milhões de reais. Os outros 10 milhões de euros, que são os 36 milhões de reais, serão divididos entre Cristiano Simões, atual empresário, Fábio Carran, ex-representante, e o próprio jogador. Então, o Gabriel Jesus, 36 milhões dividido em 3. Ele tinha comprado 10%. Já é uma grana, hein? É o que eu te falei. Tá vendo como é muito mais negócio? É muito mais negócio. O jovem, no entanto, vai ficar no Brasil até o encerramento do Campeonato Brasileiro. E a tendência é que o garoto do Palmeiras seja um dos pupilos do Pepe Guardiola e integre o elenco principal aí do time. Ou seja, o Palmeiras aí vendendo por um valor. O Palmeiras vendendo por um valor menor. Ele vai ganhar mais dinheiro, no mínimo 10 milhões a mais do que ele estava almejando ganhar, se vendesse pelo valor do integral da multa rescisória, que é 40 12. Pau. Que era os 12, aí receberia 12. 12, aí vai vender por 20. Tá vendo? Mas, ô Domênico, oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. E 80 milhões de reais é dinheiro. Pô, aí tá pro bom. Pro ano que vem, vendendo Jesus, quem seria o melhor reforço pro Palmeiras? Ah, isso, vamos falar isso ano que vem, sim. Velho. Isso eu não sei. Calma, velho. Você já vendeu, já tá querendo gastar o dinheiro, velho. Eu aconselho. Quem recebeu o 13º então, tá gastando. Eu aconselho. Tem um pato. Tem um pato dando sopa aí. Eu aconselho, se perder Jesus, viu? Se perder Jesus, traz Deus, velho. Já tem o Moisés lá, tá bom. Rodrigo, um grande abraço, meu velho. Abraço pra você também. Deixa eu só mandar um abraço só. Manda. Um abraço pro meu futebol de quinta-feira, que daqui a pouco a gente jogar lá, o PNG. Um abraço pra todos, daqui a pouco a gente tá lá. PNG? Tá bom. E um abraço pra você. Hã? Como é que você abraça o futebol? Abraça? Não, um abraço pro pessoal do futebol. Ah, então tá bom. Vocês querem saber o que é PNG também? Não. Falou, meu velho, um abraço, cara. Falou, um abraço pra vocês, até mais, tchau. Tchau, tchau, um abraço, boa, valeu. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome aqui, Tio Verde, Esser, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. É agora, olha só, o Benjamin vem com um recado de Eliar. Vamos falar de Eliar, Benjamin, peraí. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Boa, beijinha! Esse é o Estádio 97, na Energia 97. Tem um rapaz aí no Twitter, ele falou assim, olha, precisa internar o Benja. Eu estou de fogo. Internar o Benja? Ele falou assim, gente, o Benjamin Bates está de fogo. Gabriel Jesus, melhor que Agüero. Manda internar. Foi eu que falei? Eu também falei. Eu falei o seguinte: eu, se tivesse pra escolher o Agüero e o Gabriel Jesus, se eu tivesse escolher pro meu time, juro por Deus. Espera um pouquinho. Eu escolheria o Gabriel Jesus. Gente, mas é que vocês não acompanham o Agüero. Eu acompanho o Agüero. Vocês estão embasados em inglês. Qual foi o último jogo do Agüero que você viu? O campeonato acabou. Não, mas qual foi o último jogo do Agüero que você viu? Eu vejo campeonato inglês. O Agüero é um monstro, gente. Eu não acho ele craque. Eu não acho. Mas eu não falei que é craque. Eu falei que entre ele e o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus. E se botar entre ele e o Higuaín, 1 bilhão de vezes o Gabriel Jesus. Não gosto também. Peraí, vamos separar o Higuaín do clube, perdedor de gol. E vamos separar o Higuaín da seleção argentina. O Higuaín na seleção argentina não joga nada. Mas o Higuaín, gente, ele foi artilheiro do campeonato italiano aí. Sim, mas a pergunta é, se você tem que trazer alguém pro teu time, essa é a pergunta que tem que fazer no momento. Você traria o Agüero, o Higuaín ou o Jesus? Pronto. Quem que você traria? quem você queria no teu time? Tivesse que escolher. Por idade. Não, sem idade. Analisa potencial. Hoje. Não, analisa potencial. Hoje, vou analisar potencial. Hoje, eu não trocaria o meu Gabriel Jesus por Higuaín, por Agüero, não. Eu não trocaria. Eu não tô dizendo que... O Agüero amputado é melhor que o Jesus hoje. Todo mundo pode criticar, pode falar o que quiser. Eu acredito que o Gabriel vai crescer muito mais ainda do que já tem. E eu não acho que o Agüero e o Higuaín vão crescer mais. Peraí, você tá discutindo uma outra coisa. O que eu tô dizendo é hoje. Tem na parede lá pra jogar no teu, o teu rachão lá no final de semana. Você escolhe Gabriel Jesus ou Agüero? Eu escolho o Agüero. Agora você vai perguntar pra mim, Gabriel Jesus ou Ibra? Peraí. Eu vou ficar com o Ibra. E eu vou falar pra você o porquê. Gabriel Jesus e Igor. E digo por quê. Os dois não crescem mais o futebol deles. O Gabriel tem tudo pra crescer. Então eu prefiro o Jesus. Mas é uma... Olha, isso é gosto. Gosto, não se discute. Por isso que seleção brasileira, o técnico, ele tem o time dele e muitas vezes muita gente acha que o time é ruim, não tem que ser aquilo. Entendeu como é que funciona? Mas olha só, aí você tá no seu carro, você tá estacionado, né? Tá esperando tua mulher voltar, ela foi fazer compras aí, gente. Tá. E de repente, do nada, batem no seu carro. Como assim? Batem no seu carro. Oxi. Bateram na traseira. Se desce prostituto da vida, lógico, né? Você tá parado, pô. Não fazer. Desce pra ver o que aconteceu. Oxi. Quem é que bateu? Descobre que o motorista do outro carro, quem é? Quem é que bateu? Aí, Ivetinha. Oxi. Ivete Sangalo. Ivetinha, pode bater. Ah, que sorte, hein, meu rei. É, meus amigos, a Ivete também tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI e bater pronto. Aquele centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, né? E já são 50 HDI bate pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, tem em Salvador também, pertinho da casa da Ivete, viu? É, se você tá pensando em fazer o seguro do seu carro, então olha, escolha a HDI, hein? Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, viu? HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora o Mano vem recado de Bozano, Mano. Hoje eu vou falar da Bozano, Domingo. Mas só pra passar aqui a informação que eu tinha dito a respeito aí do campeonato italiano. Você tem uma ideia, Domênico? De 38 rodadas do campeonato italiano que a Juve levou, o Napoli ele foi o vice-líder. É, a diferença de pontos aí foi teoricamente alta, que a Juve fez 91 contra 82 do Napoli. Mas vai vendo o que eu falei a respeito aí do nosso querido Higuaín. O Higuaín, Domenico Gatto, em 38 jogos, ele marcou 36 gols. Quase um gol por jogo. O segundo artilheiro do campeonato italiano foi o Dybala com 19 e o Bacca do Milan com 18. Olha a diferença. Bastante. De gols de um pro outro. Tudo bem. E outra, é o Napoli, né, gente? Acaso. Tá bom. Foi um acaso. Bom, tudo bem. Quando os números te convêm, você usa números. Quando não convém, você fala que não. Acaso. Mas é número. Eu só passei a informação porque dá a impressão aí, tipo, que a gente tá jogando números no vento. Acaso? Acaso não se. Mas na Argentina o Higuaín é deficitário. Acaso? Eu não tô discutindo número. É, na seleção é ruim. Não, eu não. Mas acontece. Peraí. Acaso não é. Não tô falando de número. Ele foi artilheiro, não tem que questionar. Não tem que questionar. Quase um gol por jogo, velho. Quase um por jogo. Sim, foi uma bela. Pega a média do Messi, pega a média do Cristiano Ronaldo. Os caras não tem um gol. Pega no passado, então. Mas tudo bem, meu irmão. Tô falando a respeito do Higuaín. Nesse ano, por isso que eu te falo. Vocês colocaram a comparação aqui, Gabriel Jesus com o Higuaín hoje. Falaram que o Higuaín é horroroso. Eu falei no Napoli, não é. Eu não falei que é horroroso. Eu acho o Higuaín. Entre eles, eu prefiro o Gabriel. Eu acho o Higuaín horroroso hoje. Hã? Gabriel Jesus. Com 10 gols. Não. Artilheiro geral do Brasil. Não, mas do campeonato. Vai falar que é o Rodrigão do Santos. Não, eu não vou falar só os números. Não, mas aí você tá falando de Série B. Mas peraí, de... mano. Gol na rua. O Dima foi artilheiro jogos, também no Brasil com 28 gols. É, velho. 38 jogos, 36 gols. Uma figura aqui. O Gabriel, ele tem uma média alta também. Ele tem 15 jogos. Eu não lembro se ele jogou todos, mas acho que sim. 15 jogos do Brasil, ele tem 10 gols. Não, mas eu não tô falando que não... A média é alta mas também. Ô, Domênico, quando eu falo aqui, quando eu coloco o Higuaín nessa situação, não é que eu tô falando que o Gabriel Jesus é uma porcaria. Não, entendo que o brasileiro, quando você faz uma comparação e você opta por um e não pelo outro, dá a impressão que o outro que você não optou é uma porcaria. Você fala, nossa, tá falando que é um lixo. Não, não é isso. O Gabriel Jesus, ele tem potencial pra ser, talvez, algo próximo do que o Neymar é. Tá certo? Ele tem potencial pra isso. Acho que o Neymar é um fora de série e tudo mais. Não dá pra fazer um comparativo que é Gabriel Jesus hoje com o Neymar. Não dá. Fora de foco. Mas o Gabriel Jesus, pelo potencial que ele tem, eu acho que ele pode chegar próximo do que o Neymar é também. Ele tem total crédito pra chegar na Europa e arrebentar e ser protagonista também. Eu vejo isso no Gabriel Jesus. Só que hoje, comparar o Agüero com o Gabriel Jesus, não, não eu comparei, particularmente não acho comparei. Que não dá. Eu falei, se então, eu tivesse que escolher pro meu time, Eu prefiro o Gabriel Jesus. E em relação a Higuaín, eu continuo falando pra você. Tá bom. Com todos os gols que ele fez, ele é ruim. Mas vamos lá, caneludo. Mas o Napoli, vamos, ele fez gol. Mas vamos caneludo. Mandar o recado de Bozano, mano. Vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, brother. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano tá aí para salvar sua vida, cara. Porque a Bozano inovou e trouxe o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, velho. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de gambá morto. Você nunca vai ficar com aquele cheiro de churume. Sabe quando você tira aquele saco de lixo e sai pingando no quintal, na sala e tudo mais? Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro horroroso de virilha de mendigo, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção, cara. E lembrando a frase cabalística, velho. A frase mágica. Ligou aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Esse é top demais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97, para Energia 97, em nome de Chevrolet. Feirão na fábrica da GM nesse sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite as melhores condições, tá bom? Só te dar um abraço aqui pro o Douglas Pereira Soares, que é o nosso ouvinte, que mandou também aquela... que eu acabei de ler aqui do FoxSports.com. E ele também mandou, e queria que desse uma moral para ele, porque ele também ajudou a gente aqui na informação também. Eu já tinha lido no site, mas... Sempre. Também lia dele aqui, então deixa eu agradecer ele aí também, tá bom? Ah, olha quem chegou! DJ! Braca Fumigante! Braca Fumigante! Broca! Braca Fumigante! Só antes do Broca entrar, é que o Caio Cabral mandou aqui: se o Guardiola ligar pro meu filho querendo ele, eu dou até a guarda do filho. Boa, Caio Cabral. Essa foi boa, hein? Se o Guardiola ligar pro meu filho querendo ele, eu deixo até a guarda pra ele. Ah, sensacional, sensacional. E olha só, capital inicial. Olha, recado legal pra você, ouvinte do Estádio 97. Porque muita gente tá ouvindo a gente. Sim. Gosta muito de uma boa festa, não é, RG? Bom, quem não gosta? Quem não gosta? Muita gente que ouve gosta de músicas boas. Quem não gosta? E principalmente muita gente que ouve a gente gosta de um belo cruzeiro num navio. Todo mundo gosta. Olha, eu vou dizer pra você, no ano que vem, no mês de março, mais uma vez o cruzeiro do Energia na Véia estará em alto mar, RG. Ih, beleza. Aliás, vai ser o 11º ano do navio do Energia na Véia. Serão 3 dias e 3 noites no melhor transatlântico europeu de todos os tempos. É sensacional. Posso falar, cara, que é bom. Mas olha, é sensacional, RG. Muito sensacional. Bom. Não é verdade? Um cruzeiro temático com muitas atrações, os DJs do Energia na Véia, todo mundo tocando lá, fazendo as festas e incluindo 2 super shows incríveis. O Capital Inicial que você tá ouvindo, ó. Capital Inicial. Vai balançar. Vai balançar, navio, hein, vai balançar. E RPM. Aí. Esse... Ah, cara, que sensação, 2 baita shows, hein? Esse a proa vai subir, hein? Ah, vai. Então, se você quiser ir num cruzeiro sensacional, curtir aquele final de semana prolongado ao lado da sua família, ao lado dos seus amigos, né? Sim. O navio do Energia na Véia é o seu cruzeiro, tá bom? Você pode parcelar a sua cabine em até 12 vezes sem juros, viu? Sim. É só você ligar lá, o pessoal tá lá pra te atender no plantão de atendentes. Tá trabalhando nesse momento, hein? Sim. É, pra atender você, ouvinte do Estádio 97, pra tirar as dúvidas. Sim. Liga lá, ó, 3624-9007, é o telefone da promoção. Boa. 3624-9007, ligue já. 3624-9007, navio do Energia na Véia, vai ser sensacional. Aliás, tem uma promoção bacana lá pra você que tem... De repente você tem 3 amigos. Sim. Legal. Né? 3 amigos, seus melhores amigos. Sim. Vai você e mais 3 amigos numa cabine quádrupla. Muito. Na Véia, lógico, muito. Né? Os caras vão em bando. Põe, de repente, uma, é legal, você que tá ouvindo o nosso programa, você mulher que tá ouvindo o nosso programa, tem mais 3 amigas. As amiguinhas. Pega as amiguinhas. Pega as amigas, vai numa cabine quádrupla. nós estamos numa promoção. Todo mundo junto. E sempre acontece isso no Navio da Velha. O pessoal vai em grupo, um monte de gente. Amigo, família. Maioria. Né? E ó, e tem programa pra toda a família, hein? Tem. Se você tem filho, pode levar seu filho tranquilo, que tem coisa pro seu filho fazer. Cidade, tem piscina. Ó, olha que legal. Muito. Cabine quádrupla. Tá saindo por apenas 12 parcelas de R$189 por pessoa, mais taxas. Vou levar o bar. Faz em 12, cara. Olha que legal. Tá certo? Ligue já, não perca demora. O apoio de Travel Ace Assistência. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. De repente você quer tirar informação, quer conhecer do navio, quer conhecer mais. Sim. Acesse navioenergianaveia.com.br, tá bom? Boa. Esse é o site. Ou de repente você que tá com o Facebook aí na mão, tá aberto o Facebook? Sim, sim. Põe lá, facebook.com/ Navio Energia na Veia Oficial. Navio Energia na Veia Oficial. Facebook.com/ Navio Energia na Veia Oficial, tá bom? Abriu, ó, que legal. Você vai tirar todas aí as informações, tá bom? Todas as informações, tá bom? Legal. Participe. Estádio 97 na Energia 97, agora com o WhatsApp no ar. Vamos ver o WhatsApp. Vamos lá, 943530150. 943530150. Vamos ver o pessoal aqui falando, vamos lá. E aí, galera do estádio, aqui é o André, Zona Norte, Tricolor. Um abraço a todos aí, vocês são impagáveis. Deixamos os caras doidos aí só por causa do empate, hein? Só de ter empatado, o cara já tá doido, já tá querendo contratar todo mundo, quer trazer o Messi, Cristiano Ronaldo. Desespero, hein? Imagina o jogo da volta no Morumbi, hein? tá vendo só? Tirou um, hein? Tirou uma onda, hein? Não, é barato. É triste isso pra história de São Paulo. Os caras estão comemorando o empate com o Corinthians, cara. É verdade. Uma coisa, Domingo Gato, você pegar e falar, pô, fica todo borrado, velho. Os caras estão comemorando o empate, Domênico Gato. Porque vocês colocaram uma condição. É uma grande evolução, sabe por quê? Os caras de 4 jogos que eles tinham feito lá, eles tinham tomado 4 pau. 4 pau os caras tomaram. E tomaram 13 gols em 4 jogos. Você sabe por quê? Porque vocês ficaram cantando de galo. Ninguém cantou de galo. Quem cantou? Sim. Não, eu disse que era um jogo difícil. Você mesmo chegou a falar aqui que... Imagina, esse jogo é um jogo difícil. É verdade. O Mano falou. Falou, é pra fazer saldo. O Mano falou assim, olha... Tem que respeitar. Eu nem vim, porque eu tava com essa voz. Eu tava aqui, então, mas eu tava vindo em casa, no aplicativo, e eu vi o Mano falar o seguinte, ó, jogo difícil. Jogo de superação. O São Paulo bem mordido. O Mano falou, é jogo pra fazer saldo. Olha lá a cara dele. Onde? Eu falei, clássico é clássico e vice-versa. A porra toda aí, falei. Olha lá, e outra, Domingo, traje de gala para ver show na arena. Ué, de 4 jogos, 13 gols sofridos, 4 coros, empataram o jogo, se São Paulo perder de 3, é pouco. Tá aí, é para fazer saldo. O Denis jogou de fralda esse jogo, velho. Foi o melhor em campo, deu moto rádio, velho. Vamos lá, brincadeira. Mais ouvintes, vamos lá. Boa noite, meu nome é Márcio, corintiano, Guarulhos. Boa. Ô, mano. Oi. Quando você precisa pagar as dívidas, mano? Vamos baixar a nossa bola aí. O Timão foi campeão nos últimos anos. Deixa contratar quem quiser. Vamos pagar a dívida. Vamos comer pelas beiradas. O ano que vem a gente volta arrebentando. Um abraço a todos. Esse é o Mauro Melo. Eu já respondi ele ontem. Isso aqui foi ontem. Eu não sei quem colocou isso aqui de novo aqui. Desculpa a nossa falha. Não pegaram aqui as novas? São enfim, novas. Audiência rotativa, eu respondo novamente o cara. Esse que é o Mauro Melo. Eu respeito o ponto de vista dele, mas na boa, cara, time grande, tá certo? Time grande, ainda mais quando tá defendendo o título que ele conquistou no ano anterior, ele precisa ter um elenco forte e brigar novamente pelo título. O Corinthians, eu acho que não dá pra chegar e bancar e falar, o Corinthians ele tem dívidas? Tem. Assim como o São Paulo tem, como o Palmeiras tem, como o Atlético Mineiro tem, Inter tem, Grêmio tem, Cruzeiro, Atlético e todo mundo no futebol brasileiro que almeja alguma coisa. Eu penso da seguinte forma, o Corinthians aí, na minha opinião, vacilou e não contratou ninguém bom aí nessa temporada. E essa não contratação de jogadores nessa temporada que se encerrou, ou seja, a vinda de jogadores internacionais, vai fazer falta lá na frente. Porque uma coisa, você se manter aí no primeiro turno, brigando ali em cima no G4, eu acho que é óbvio que isso é interessante, por exemplo, ele tem que permanecer assim, se possível no segundo turno também, mas se perde o Marquinhos Gabriel hoje, que tem sido uma das referências do time do Corinthians, não tem quem possa suprir a altura. Então você perde o Fagner, com todo respeito ao Léo Príncipe, aí que eu acho que tem que ser valorizado sim, e tá certo a diretoria do Corinthians não ter trazido aquele tal de Eduardo que estava no Atlético Paranaense, mas é um jogador que está muito abaixo do que o Fagner pode render. Então eu acho que a diretoria do Corinthians aí deu uma dormida no ponto nessa janela de contratações. Tá certo, Estádio 97, vamos fazer o seguinte, vamos para o Momento Sem Parar, mas antes do Momento Sem Parar, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome aqui de Extra, você merece ofertas Itaipava. Para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra. É gol em nome de Chevrolet, feirão na fábrica da GM, neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite as melhores condições. Vamos lá então, as Drubal vai tocar. Três ouvintes na sequência a partir de agora, vamos lá. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha, eu sou um bombardeiro. Tá certo, alô? Alô, Dodô. Quem fala? É Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Felipe do quê? Bodalo Vila Toro. Bodalo? Isso. Quem mais? Bodalo o quê? Vila Toro. Vila Toro. Isso. Boa. Quantos anos você tem, meu velho? Aqui é 3.8. RG, 3.8, hein? 3.8, é. Como é que fica o 3.8 aí? Eu tava vendo ontem a reportagem lá do acidente. Reportagem do quê? Puta, deu uma sorte. É uma cidadezinha do interior aí. O que aconteceu? Aí caiu o bodalo do sino. Sensacional! Bodalo! Locadilho! Bota 10! Bodalo. É o quê? Badalo, hein? Eu gosto do badalo, hein? É. Tá bom, Felipe. Felipe. Opa. Bairro. Aqui é Vila Ema. Zona Vila Leste, querido. Ema, velho. Cada um. Sensacional, hein? Salvou de novo. É isso aí. E aí, qual que é o time, brother? Aqui é o líder. Líder Verdão. E essa história aí do Gabriel ir embora, o que você tá achando dessa história toda aí? Olha, eu acho que não é o momento ainda. Mas verificando assim do lado financeiro, ele pro City é uma boa. Pra pagar o presidente lá, né, velho? Ó, deixa eu fazer uma pergunta. O Gabriel Jesus é teu filho, vamos lá. Só uma pergunta. O Gabriel Jesus é teu filho. Aí o Gabriel fala, pai, sabe quem me ligou hoje? Quem? O Guardiola. É mesmo? Pra quê? Ele quer ir lá no Manchester City. Pai, são 5 anos de contrato. Você fala pra ele, Berger? Scrabbers, Billions. O que você fala pra ele? Pra quem? O Sam. Não, peraí, deixa eu perguntar pra ele. Não, aí, você é o pai do Gabriel Jesus, você fala o quê pro teu filho? Pode ir. É isso que eu não entendo. É porque você pega o lado emocional também, né? Mas não é emocional. Não, você tá certo de fazer isso que eu tô falando. Porque o torcedor vê o lado emocional. Eu não quero que o jogador vá embora. Você sabe por quê? Porque vai deixar uma coisa. Eu vou te contar uma história. Você pega no lado emocional do jogador também, você tem que pensar nisso. Obrigado. Ô, Claudinho. Quando teve aquela confusão toda da época da MSI, lembra? Lembro. Eu fui um dos conselheiros que votei contra aquilo. E me posicionei contra. Todos meus amigos corintianos me ligavam. Porra! Olha o que você tá fazendo, você tá louco, não sei o quê, é não sei quanto, é o Tevez. Aí eu perguntava o seguinte, na sua empresa, se fosse para fazer um negócio desse, você faria? Lógico que não, você tá louco. Então, meu amigo, eu não posso querer fazer pra mim o que eu não faria pros outros. Exatamente. Então, o que eu tô querendo falar pros outros, eu faria pra mim. Eu não posso chegar aqui e falar, Gabriel Jesus, deixa de ser babaca, pra que você vai? Ganha o título brasileiro. Ganha aí, fica aí, meu. Porque assim, eu não faria isso. É justo? Não. Tá pronto. Só pergunto pra você, pra mim. Aí não, quando o Lucas saiu, eu senti aí muito. Aí ele vira pra você, hoje à noite, você chegou em casa, depois do estádio, chegou aí e fala, pai, fala. Sabe quem me ligou hoje? O Pepe Guardiola Michela no Manchester. Não precisa falar. Tá fazendo aqui, você vai falar. Não precisa falar. É a mesma coisa. Você tá esperando o quê? É a mesma coisa se eu sou o pai do Giovanni dos Santos, que encheram o saco dele. Pai, olha quanto eu vou ganhar, vamos. Tem situações que você pode escolher pra onde você quer ir. Tem situações que você pode falar, meu Deus, eu não posso abrir mão. É muita coisa envolvida, não é só o dinheiro. É muita coisa envolvida. É o futuro do cara. É um futuro de uma pessoa. Aí você está colocando, independente de para onde, você está colocando uma condição de ir. O que eu estou falando é o seguinte, ó. Vamos falar outra coisa, hein, gente. Ele vai morar na Inglaterra. Vamos falar futebolisticamente falando. Você tem jogadores que tem bola, potencial para jogar nesses 4, 5 times do primeiro escalão do futebol mundial. Esses jogadores brasileiros você conta numa mão. Contra o dedo. Sei lá, se dá quem dois. Quem hoje pode? O Neymar. Não, o Neymar já tá lá. Dos que estão no Brasil, quem Gabriel pode Jesus. Jogar? O Gabriel Jesus e mais quem? O Gabigol. Acho que não dá nem cinco, o Gabigol, cara. Talvez, também. mas. Ainda, ou não? Mas eu não ainda acho que... Não. Você acha que não, Ainda? Ainda não. Mas são os 5 melhores times do mundo, não? Não sei. Não. Não é que... É psicologicamente, ele não tá preparado pra isso. Não, mas esse ele, não, tá. Não é psicologicamente. Não, bola. Psicologicamente. Não, tal, bola. Não, tal, bola. Talvez. Bola ainda precisa um pouquinho mais. E você tem os outros jogadores... Não que, tem outros, e você não, tem outros jogadores que não vão, sabe que não vão jogar... No Barcelona, no Chelsea, no Manchester City, mas no Real Madrid. Jogar, se recebe uma proposta alta de um time, sei lá. Você não sabe se vai ter outra chance, velho. Como é que você vai falar não, Domênico? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, é o futuro. São gerações que você vai tranquilizar a sua família. Os pais do Neymar erraram em segurar ele no Brasil? O Neymar... Por 3 anos? Ah, o Neymar é um caso diferente e que você vê que tá dando rolo até agora aquela negociação. Tá certo? Não, independente do não, gol. Não, é independente. É justamente o rolo que tá aí, é porque seguraram. Não, o tempo, não. Sim! Não. Não. Como não? Não. Como não? Não, ele assinou o contrato antes da final? Não, mas aí foi pouco tempo. Como pouco tempo, não, LG? Não, ele todo não saiu. Todo negócio que tá dando é porque ele ficou mais tempo no Santos. Você lembra que primeiro ano, já quando ele despontou, já se falava, já se cobrava que ele tinha que ir pra fora. E presta aí atenção. Ele acabou ficando 3 anos. Aí, Felipe. Mas ele não falou até assim, agora. Ó, pela quantia que estão falando aí, que saiu agora no foxsports.com.br, né? Que o Palmeiras levaria 20 milhões de euros, cerca de 80, quase, eu acho que até mais que isso, viu? Não sei se o euro tá 4 ponto alguma coisa, ou só tá 4, mano. Eu não vou lembrar agora, mas hoje seria 80 milhões de reais. Não, né? O euro caiu, o euro tá 3 e pouco. É. Bom, dá um pouquinho menos que 80 milhões, né? Porque são 20 milhões de euros. Um pouquinho menos que 80. 70 e poucos milhões de reais pro time do Palmeiras. Mas, os outros 10 milhões, que são cerca, praticamente 36 milhões de reais divididos entre 3 pessoas, cara. Não são nem 4. 3, Bruno. Porque vai dar quase 9. Por aí, 9 milhões. Por aí, 9 milhões de reais pra cada um. 9 milhões de reais. O euro ou tá 3,60. Então, 9 milhões, Bruno. O cara já tá. Com essa transação, o cara já tá bem o resto da vida dele. Aí você pega 5 anos de contrato. Tá certo, você põe o empresário ganha? Depende, ou só na transação? Depende de cada negociação. Não sei tem gente que ganha em cima do salário tem, de jogador? Tem empresário que ganha 10% do salário. Mas aí não sei de negociação. Aí você pega aí 60, é dinheiro, velho, 60 meses. Que são uns 5 anos, né? 60 meses. Que ele ganhe, vamos lá... Vai ganhar quanto, você acha? 200 mil euros dessa? De salário? Tem ideia, não tem ideia. Quanto? 200 mil euros? É baixo? Não. É muito, num salário de um jogador? Claro, entre 200, nesse porte? Não sei, talvez 200, 300 mil euros. Põe 200 mil euros. Põe 200 mil euros. Vou ganhar a conta aí. 200 mil. 200 mil euros? Tudo bem, ele vai ter que se virar lá também, vai ter que gastar, né? Ele não vai ficar Domênico. Guardado. Ah, Domênico, 200 mil euros, você se vira até não, no inferno. Não, Benjamin, tô dizendo assim, dos por 200... Por 12, dá 24. Tudo bem, mano, mas dos 200, ele tem que gastar 2, uma 4, graninha. 500. Por menor que você tem que gastar. Não é tudo pra ele e não gasta mais nada. Não, mas ó, por ano não, ele vai ganhar eu sei, ó, mas eu tô 200 mil euros é por mês. Grana, por ano dá 2 milhões e 400. Não, o salário ano. É dele só. 2 milhões gaste... e 400, você fala de euros. Isso. Não, de reais. É. 2 não, milhões não, de gente, 2 milhões de euros. Você tá falando 200 mil euros vezes 12 meses, quanto que é, gente? Entendeu? Dá 2 milhões e 400 mil euros por mês. Isso. Isso. Você faz vezes... Vamos supor que ele gaste aí 1 milhão de euros por ano. Tá. 1 né? Milhão de euros. É bastante, hein? Sobra 1 e 400 pra deixar aplicado no VGBL dele. 1 e 400 pra deixar no VGBL. Mauro Meirelles. Aí você pega esse... Meirelles. Ô, mano. Meirelles. Quanto que rende por ano isso? 1 e 400. Tá vendo a Inglaterra como é que tá o negócio lá. 1 e 400, você multiplica por 5, porque é o que ele vai guardar. Sim. Sendo que ele vai gastar 1 milhão por ano. Aí você compra títulos do Tesouro Inglês, velho. Velho, o cara tá feito. O cara tá feito o resto da vida dele. A quarta geração dele tá boa, RG. Você tá de brincadeira. É trans... Não é, Felipe? É difícil. Aí como é que você vai falar pro nego, não pode ir, porque, sabe, não tem como, cara. Infelizmente, para nós, que somos torcedores do Palmeiras, nós vamos perder uma peça importante. Importante. Exatamente. Né? Mas e tem outro também, o que acontece? A gente tem que ver o lado também só do Palmeiras também. O que acontece? Hoje, o que tá pagando mais é o City, correto? Parece que sim, né? Sim, e aí o que acontece? Se ele arrebenta no City... Aí vem ele pode vir futuramente o Real Madrid, pode. O Barcelona e a Juventus. E a gente ganha mais 5% futuramente. É, ganha também, tem esse detalhe. Então a gente pode ganhar duas vezes. Eu vejo por esse lado, entendeu? Ah, mas agora... é difícil, hein, mano? Pro cara sair do City quanto hoje. Quanto que tá a Libra? 5? Não, a Libra tá 6. A Libra 6. Tá 4. Quatro... Não, imagina. Não, gente. É mais, né? Não, a Libra tá menos. A Libra é mais a Libra que depois que a. Depois que a. O Reino Unido saiu lá da zona do euro. Deu uma despencada pra Libra. Tá mais, a Libra tá mais. Mas é mais que o euro aí, ô, mano. Não, se ele ganhar, aqui, se ele ganhar 200 mil euros, seja 200 quatro, mil vai. Libras por mês. Seja 4. Tá certo? Nós estamos falando de 5 anos, 12 milhões de euros, de libras. Quanto salário? 12. Se ele ganhar 200 mil libras por mês, em 5 anos de contrato, nós estamos falando de 12 milhões, milhões de libras de aí salário. Desses 12 milhões de libras, quanto que ele gastou nos 5 anos? 2 milhões? Não, não, mas. Põe aí, não gasta muito. Você ganha 12 milhões de libras, não dá pra você calcular quanto você gasta. Você gastar é pouco, para. É pouco, Domingo. É, né? É viu, Domingo? Tá, tá bom. 4,30. 4,30, né? Sim. Tá mais alto que o euro. Felipe, você quer falar mais uma coisa? Quer mandar abraço? Estamos num momento sem parar. Não, não, quero agradecer. E eu também quero ir no camarote único na torcida do Estádio 97. Eu quero ir na... torcida? Na torcida do... Não, na torcida... Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Boa, garoto, boa. Já garantiu a vaga. Vipão, Vipão. Rua Padre Antônio Tomás 72, a partir das 9 horas, você já aparece por lá, pega lá o elevador, sobe até o terceiro andar, tá bom? Portão C1 você vai entrar. C1. E aí você já vai visualizar lá o camarote único, tá bom? Ah, tá ok, então. Vai estar teu nome lá. Falou, tá, Felipe? Tá certo. Um abraço aí pra todos. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, é isso aí. Momento sem parar do Estádio 97. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ativa. Forma de uma gazela. Da forma de um trenó de gelo. Alô? Alô? Quem fala? Consegui, baralho. Truco. Alwin. Quem fala? É o Alexandro. Fala, Alexandro, tudo bom? Beleza, Dodô. Beleza, Alexandro, o quê? Costa Ferreira. Quantos anos você tem, Alexandro? 32. 3.2 aí, Gê. Hoje. Hoje eu não sei, mas esse final de semana nós vamos ver. O quê? O que que vamos ver? Quem vai ser Ferreira, velho, no campeonato. Ah, sensacional! Só esperando. Bota 10! Hoje é, só 10, puxa, hein? Puxador hoje tá... É, hoje tá, né? Bem humorado. Aba do Boi. Qual que é o bairro aí, hein? É, Ipiranga. Ah. É nós, né? Rua Bom Pastor. Foi lá que você deu o grito, né? Um abraço pro Badóia. Badóia. Ele mora lá? Na Vergueiro. Badóia é o dono do Ipiranga. Ele é, manda lá. Ipiranga. Fala aí, meu. Ipiranga. Que foi, Alexandre? É, na Vergueiro. Você mora na Vergueiro? Vergueiro. Tá bom, e qual que é o time? Palestra, né? Opa, nós. Palestra. Palestra, nós. É nós. Você viu a informação que saiu hoje do Gabriel Jesus? Vi sim, Dudu. O que você achou? Ah, meu... Ó, pela... Não dá, né? Não dá pra segurar o menino, né? Não dá pra segurar, cara. É muita grana, né, meu? Os caras lá têm dinheiro, velho. É, infelizmente, eu não sei quem que falou aqui. Se foi o Beija, se foi o Sombra, se foi o Mano. Alguém falou aqui que o Brasil, infelizmente, é aquele país vendedor e não comprador, né? E aí não tem jeito, não tem jeito. Sempre foi, né? Daqui 20 anos. E não tem como, e vai ser igual. É reversível. E principalmente com esse negócio do calendário diferente, né? A gente perde de jogador. A sorte nossa, que parece que ele fica até o final do ano e não vamos ter uma perda. O problema é que vende mal, é um mau vendedor. Vai perder tanto assim no campeonato, porque pelo menos ele fica, né? Mas um jogador desse, depois se sai uma transação lá fora, ele foi comprado aqui por 15, aí os caras vendem lá por 45, por 50. É, mas isso é a realidade do Brasil, né? Infelizmente, né? Mas eu tô dizendo, somos um vendedor, né? É segundo escalão, velho. Não tem jeito. Né? Segundo escalão. É, Alexandre, vamos pegar o Atlético Mineiro, cara, o que você acha? Ah, meu, ô Dodô, domingão, tem que ir pra cima, né? Tem que ganhar esse jogo, hein? Tem que ganhar, tem que ganhar pra ver se dá uma relaxada aí. Dá uma relaxada assim, né? Tem que fazer os três pontos em casa, cara. Não pode dar mole, tem que ir pra cima. Esse jogão, hein? Brasileiro não tem relaxo, não, velho. A não ser que o time esteja aí com uns 10, 15 pontos na frente. Mas já pensou tropeçar um Atlético Mineiro, velho? Ah, mas pode acontecer, mano. É um time bom, né? É jogo grande, não é time ruim, não. É, então, mas é que tem que aproveitar o momento do Atlético Mineiro, que tá inconstante pra caramba no campeonato, e ganhar, né, velho? Ganhar. Mas aí o Palmeiras agora, com a ausência do Gabriel Jesus e do Prass... É, mas acho que tem jogadores que suprem aí Porque assim, ó, eu tô olhando aqui a tabela, viu, Alexandro? Ah. E eu sou muito realista, tá? E eu vejo aqui o Corinthians com o Figueirense, e eu, na minha opinião, o Corinthians ganha. Na minha opinião, quando eles ganham. Aí eu vou pros adversários e tô aqui, tá, mano? Assim esperamos. Vai ganhar. Espero que ganhe. Atenção, futebol, mano, é uma coisa que a gente não entende muito. Não é aquele negócio. Não é lógico. Mas eu tô analisando futebol. Botei na loteria lá, mano. Eu tenho que analisar o que vai acontecer, o que eu acho que vai acontecer. tá? Aí, olha aí, olha quem chegou, bravo acho aí, ó. Acho que o Corinthians, ó, o Sobra trouxe bobô lá. Novilho. Então assim, eu acho que o Corinthians ganha, mano. Sim. Aí eu vejo aqui o Grêmio, que depois de nós, né, mano, depois de vocês também, pega aqui o São Paulo. Apesar de ser um jogo em casa, eu acho que é um jogo mais... Não é tão difícil, mas você não pode cravar também. Tudo bem, eu acho que o Grêmio tem um ligeiro favoritismo por jogar em casa, tá um pouquinho melhor que o São Paulo, talvez também vença. Então se o Palmeiras não ganhar aqui... Se o Palmeiras não ganhar aqui, os caras encostam tudo aí, viu, Alexandre? Não é verdade? Não, com certeza, eu também acho. É que é aquela coisa, né, Dudu? O campeonato brasileiro, cara, do jeito que ele é, meu, muito, muito pegado, muito. E um campeonato longo, cara, o resultado em casa você tem que ser obrigado a ganhar, velho. Você quer ser campeão, você tem que ganhar, velho. Mas, ó, pro bem do campeonato, seria legal se o Palmeiras perdesse e o Corinthians vencesse, pro Corinthians reassumir a liderança. Trocar as posições. É igual a corrida, Domênico Gato. O legal da corrida não é quando acontece a ultrapassagem. O Campeonato Brasileiro é a mesma pegada, velho. É a mesma pegada. É legal quando você tem aquela oportunidade aí de revezar a liderança, porque aí torna o campeonato emocionante. Se pega, por exemplo, o Campeonato Brasileiro do ano passado, que o Corinthians dominou de ponta a ponta praticamente, ficou chato, velho. Ficou chato. Isso pro futebol. Para, mano, vai. Não, pro corintiano foi legal, Motinha, mas pro campeonato em si. Torna-se um negócio desinteressante. Mas é legal muito quando... campeonato ainda. Mas é que tá, é o que eu tô falando. Pra nós, ô Alexandro, pra nós tá desinteressante. Não, não, mas ô Domênico, claro que não, pro corintiano ano passado também não foi. O que eu tô falando a respeito do campeonato como um todo, Domênico. Pro Corinthians ano passado também, você perguntar pro corintiano, ele vai falar, foi do cacete dominar de ponta a ponta. Lógico. Mas pro produto futebol, seria legal aí essa alternância de liderança pra mostrar que tá todo mundo no jogo. É, mas aqui tá porque bom assim. Porque o Palmeiras, assim, do jeito que tá... É sério mesmo, se o Palmeiras abrir uns 9 pontos, 10 pontos aí pro segundo... Não vai. No decorrer, não tô falando hoje. Pode ser. Se o Palmeiras abrir 9, 10 pontos aí de diferença pro segundo colocado, pelo elenco que tem, fica difícil de pegar, velho. O campeonato perde a graça. Mas é a competência deles, mas pô. Mas aí também vai abrir 9, 10 pontos, pô. Então tá bom. Alexandre, quer falar mais uma coisa, meu velho? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa, garoto, garantiu mais uma vaga. Tem a vaga aí, né? Cadê o bar? Tem a vaga ainda? Valeu. Tem vaga. Então, ó, você tem que estar na rua Padre Antônio Tomás, 72. Você vai entrar pelo portão C1 a partir das 9 da manhã. Boa. Pega o elevador, sobe até o terceiro andar. Tem vaga, né, bar? Tem. E você vai ver lá o camarote único, tá bom? Ô, Dodô, aguarda na linha pra passar direito. Não precisa, já tem o nome completo. Já foi. Teu nome vai estar lá na porta, tá bom? Valeu, Dodô. Um abraço. Falou. Valeu. Minha gente, esse é o momento sem parar do Estádio 97. Boa. Sem parar funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Outra vez. Seus olhinhos de noite sereno. Alô. Alô? Alô? Não tá ouvindo pela internet, velho. Não ouve pela internet, ouve aqui pelo telefone. Quem é? Vinícius. Fala, Vinícius, tudo bom, meu? Beleza. Vinícius do quê? Vinícius Shimazaki. Shimazaki? Isso. E quantos anos você tem, Vinícius? Tenho 27. 2.7 RG hoje. Você sabe como é que... Abaixa o volume do rádio, por favor. Você sabe como é que nasceu o nome dele, né? Como assim, ele? A mãe dele ficava gritando, sai daí de Shimazaki, sai daí de Shimazaki. Sensacional! Trocadilho, nota 10! E como é bom comida japa, velho. Deus do céu, como é ruim, velho. É top demais, cara. Tá louco. Eu não curto muito, não. O nome dele me lembra Shimeji. Shimeji também é top, cara. Vinícius, e o bairro? Vila Palmares. Olha. Vila Palmares? Tem cara que leva umas palmares na bunda. Sensacional, salvou de novo a hora. Se é o que eu conheço, é Santo André. Certíssimo, beijo. Isso aí. Certíssimo. Time? É o líder, né, Dudu? Japonês, né, mano? Até segunda-feira, né, velho? Não, senhor. Não, senhor. Não tem olha, não. Tem não, olha, mas, não. Ó, quer ver o 20 mil? Ô, amigo, não é legal essa troca de liderança aí? jamais. A gente vai liderar daqui da agora até o final do campeonato. Aí você vai ficar chato, legal, já. Legal pra vocês, para. Vai ficar chato, velho. Corrida, Domênico Gato. Ó, você que é um apreciador de Fórmula 1. Ah. Não é legal aquela alternância de posições, depende, ultrapassagens. Se eu torcer pro piloto, eu quero que o piloto ganhe. É nada, é nada. Legal. Pensa no bem maior, não, que é o produto que futebol. Bem maior, ganhar. Trata de ganhar essa porra do Figueirense que eu apostei na loteria, hein? Não, que isso? Tá torcendo pro Corinthians agora, você? Ali é seco, RG. Ali é palpite seco. Dança loteria. É coluna 1, RG. Coluna 1. Ah, você acha que vai ganhar a loteria, você, RG? Vocês também, hein? Ah, você pode ganhar. Então tá bom. Vocês também, velho. Tá bom, se ganhar, tá do certo. Ô, Vinícius. Ali joga triplo, velho. Palmeiras e Atlético Mineiro, cara. E aí? Eu joguei seco. Ah, vamos passar o carro nos caras, né, Léo? É, mas os caras têm um time bom, hein? Ah, mas a zaga dos caras é fácil demais, meu. Tá é louco. Mesmo, você acha? Mas o goleiro é bom. O goleiro é bom dos caras. Mas o Erasmo, na verdade, é muito fraco, velho, pra cima dos meninos do Palmeiras. Não, mas eu não acho fraco, não, velho. É que eles não estão bem sendo, concordo com você aí. De vez em quando, queda, aí os caras entregam rapadura. É, aquela queda técnica. Mas o Leonardo Silva é um cara perigoso na bola aérea. O Palmeiras, uma dessa aí, tem um escanteio aí contra. Leonardo Silva é aquele cara que se ele errar a cabeçada, ele acerta, né, RG? O cara tem quase 3 metros, tem a cabeça do tamanho da caixa d'água, velho. E tomar cuidado, velho. Os caras tem Fred, Robinho, Prato. Porra, é o time dos caras enjoado. Acho que não, não joga os três. Não. Mas não joga os três, joga dois, né? É, não é um time. Então, no segundo tempo do último jogo, jogaram os três juntos, o Domênico Gato. Jogou? Jogou no último jogo. É, o ataque deles é muito bom. O ataque é bom, hein? Eu fui de Palmeiras porque tá mais acertadinho, tá mais redondinho. Como diria o Cuca, né? E Vinícius, e esse negócio do Gabriel Jesus, hein? Então, Dodô, não vai ter jeito de segurar o moleque, né? Vai ser vendido, né? Mas esse negócio aí que o Mano tava falando, o negócio é vender abaixo da multa aí e tentar ganhar um pouco a mais, né? É o que estão dizendo, né? Tá tentando pegar 20 milhões, né? É, porque aí acho que pega os 9, que é da porcentagem que o Palmeiras tem direito, né? E aí pode pegar mais a outra porcentagem que é dos agentes lá que eles podem dar. O que tá dizendo é 20 milhões. Mas, Domênico, que pegue 15, euros. Que pegue 15, já tá no lucro. Tá ganhando 3 em cima do que o Palmeiras teria que receber dos 12 da se multa. Fosse o valor total. Entendeu? Também. Que pegue 15, 3 já é lucro. Verdade. Né? Vamos ver aí direitinho, né? Vamos ver. Então, tá não bom. Tem jeito, não vai ter jeito de segurar o cara, entendeu? É complicado, né? É meio difícil. Ah, mas é que tá, velho. É triste, ele não quiser triste ir, esse ué. Pensamento. Por mais a não, ser que, Gato, a não ser que ele não queira ir, que eu duvido. Não quiser ir, pronto. Mas por mais que todos saibamos aqui que todo mundo pense em dinheiro. Também saibamos. Né? Por mais que todo mundo aqui saiba a região número 2, que todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer ficar rico, mas na boa, mano. Gabriel Jesus, o cara deve tirar o quê no Palmeiras? Uns 200 conto? Sei lá, 200 e pouco? Vale a pena, velho. Segura o cara mais um ano, Joe. Já era, o maluco sai pra lá quando tiver que ir, RG. O cara já sai como protagonista. É chegar lá com a confiança de todo mundo sabendo que é o cara. Mas eu também penso assim, cara. Deveria ficar, deveria tentar ganhar aí a Olimpíada. Pô, vai sair mais valorizado ainda. Mas é uma questão de opinião. Entendeu? É que ele não sairia agora, né, RG? De qualquer forma, aí se ele tiver que sair, ele só sai em dezembro. Sim, certamente. Vamos ver o que pega aí. É isso aí, Vinícius. Quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Pô, quero mandar um abraço pros meus amigos aí que estão me ouvindo aí. Bigu, o Enzo. O Bigu, velho. É. Bigu? E eu, Dodô? Oi? Da torcida de estádio 97, pô. Opa! Pegou a vaga, ô Basílio? Pegou a vaga? Então pegou. Tá bom. Ó, você tem que estar lá na rua Padre Antônio Tomás 72, tá bom? Você vai entrar pelo portão C1. Pega o elevador, sobe até o terceiro andar. Você já vai visualizar as meninas do camarote único, tá bom? Que andar que é? Terceiro andar. Terceiro portão andar. C1. Beleza, fechou. Alô, Vinícius. Bom proveito. Então tá bom. Obrigado, hein? Um abraço, valeu. Um abraço, tchau. É, meus amigos, foi aí um momento sem parar aqui do estádio 97. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Lógico. Por exemplo, vocês vejam o que representou o Paz é Amor para a Liberdade de uma geração? Verdade. Ou de repente o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. Também é verdade. E aquele adesivo, vocês vão lembrar, o Mano vai lembrar também. Qual? O da bolinha amarela sorridente, lembra do Smile? O Smile fez muita gente sorrir por aí, não é verdade? Muito legal. Pois é, minha gente, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, você vai fazer o seguinte, você vai trocar aquelas caixinhas que estão no seu carro lá, por esse adesivo moderno, bonito. Você que tá visualizando 97fm.com.br/estúdio, tá vendo lá? Sim. Olha como é que o cara tá colocando ali, tá vendo? É. Fica uns 10 centímetros abaixo do retrovisor ali, tá vendo? Legal, né? O meu chegou hoje, o meu adesivo, carro até sorriu. É, agora o carro sorriu? Fica bonito, né? Fica bonito, né? Olha, vai deixar aí muito mais moderno o seu carro, mais bonito e melhor, praticidade, comodidade, que você já conhece, é a mesma coisa, tudo igual, não muda nada, viu? É. Se você ainda não tem, você tá esperando o que pra fazer o seu, né? Procure aí já uma das lojas, sem parar. É rapidinho, gente. Você vai trocar as caixinhas, adquira já o Sem Parar Neo Adesivo. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. E... Estádio 97 pela Energia 97. Vem em nome também de Chevrolet, feirão na fábrica da GM nesse sábado e domingo, hein? Venha comprar direto do pátio e aproveite as melhores condições. Também em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. E agora o Benjamin fala de Esser. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esser. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esser que você quer, é Esser que eu quero. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esser. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e toda a família Esser. É, tem pronunciamento do Sombra aqui que chegou, hein? E aí, Sombra, tudo bem? Ah, que pronunciamento, né? Pronunciamento chique. É brincadeira. Pronunciamento chique do dia. É o chique do dia. Cara, se você for me comparar as pessoas que andam precisando de espaço no rádio pra fazer pronunciamento, meu próximo passo é cair fora daqui. Cair fora. Não, calma. Quando a pessoa chega no rádio e tem espaço para pronunciamento... Errou, né? Ah, eu não quero pertencer a essa laia, não. Mas é... É o mesmo que o prestigiado, né? Não. Mas esse seguinte, papo do Baus aí, ô Sombra... É isso que eu queria falar. É. Ih, ele assim, tirou 6-5 papéis! É discurso, Dudu! Putz! Não é discurso. Não, vai até 1h30 da manhã hoje. Não é, é que eu infelizmente cheguei atrasado, a gente tá cuidando de outras coisas aqui da rádio. E eu não tive a oportunidade de ouvir o que vocês falaram, né? Mas só queria dizer o seguinte, hoje está sendo muito comentado de que o Balsa poderá ou poderia se reunir com a AFA a fim de receber e discutir um convite para ser técnico da seleção argentina. Só um detalhe, viu? O fato de pegar um avião e ir lá conversar... Concordo. Não significa que vai subir. Vê o Tite, pegou um avião... Concordo. Foi lá conversar, assumiu a seleção? Ficou. Assumiu. Não. Ficou. Não. Às vezes até irônico. De uma maneira educada, a pessoa pode pegar o avião para dizer que menosprezou, vai lá e conversa. Se é que vai pegar o avião e vai conversar. Mas, na hipótese de pegar o avião, conversar e acertar o comando da seleção argentina, agora no meio do ano, eu só tenho a dizer o seguinte, será uma grande decepção e uma grande sacanagem para com o São Paulo Futebol Clube. Se isso acontecer, seria uma grande sacanagem. Por quê? O São Paulo Futebol Clube foi atrás de atletas nitidamente indicados por ele. Bufarini, e ninguém vai me dizer que não teve ter o aval do Balsa para trazer o centroavante reserva do Boca Juniors. E o Bufarini é um que ele fala há muito tempo. Então eu entendo que... Se esses jogadores, porque o Bufarini ainda está nesse embrólio da FIFA, aprovar a transação, tá certo? Mas, supondo que esteja tudo ok e que esses dois atletas estarão vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube, seria uma grande sacanagem se o Balsa acertasse com a seleção argentina. Porque o que se alegava antes, primeiro numa entrevista de 1 mês e meio atrás, ele falou o seguinte, não iria, nem a seleção argentina, cumpro o meu contrato. Aí, comentou-se recentemente. Ah, se não vierem os reforços, São Paulo trouxe os reforços. Ajudou, né? E dois deles nitidamente indicados por ele. Dois argentinos, né? É. E quem sabe também esses argentinos não se empolgaram e falaram, pô, mas vamos lá. É o Baal. É o São Paulo e é um técnico argentino cuidando da gente lá. A gente vai ter um cara pra, né? Agora, se na hipótese dele ir embora, acontecer isso, acho que seria uma grande sacanagem. Grande sacanagem. Você acha que é igual quando foi o Luxemburgo, lá em 2002, com o Palmeiras, que ele contratou algum jogador, mandou a meio de campo do Palmeiras embora? É, todo. também. Só que o Balsa não mandou ninguém embora. Ele não mandou ninguém embora, mas só que... Mas trouxe caras, né? Trouxe. Mas o pior é que, assim, será que não foi fundamental saber que era um técnico argentino que ia treinar? O Bufarini falou, eu vou. Ah, o Balsa tá lá, então eu vou. Não é porque o São Paulo não é menor que o Balsa. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas falam assim, cara, meu... Brasileiro não gosta de argentino? É. Será que não vão deixar a gente escanteado? Foi que nem o Gareca, lembra quando o Gareca veio? É. Aí ele trouxe três argentinos. Dos três, Sombra, não, quase nenhum vingou. Você acha que esses caras não jogariam? Nenhum vingou, né, mano? Um outro. Sim. A princípio ele até pôs pra jogar, mas depois quando ele saiu... Até porque o São Paulo precisava de reforços, isso é claro. Não, eu não tô dizendo. Se amanhã, por exemplo, o cara vai embora... Eu vou discordar de você. É mesmo? Você tá discordando de todo mundo, você discorda do Mano, discorda do Sombra. Eu vou discordar por quê, meu? Ele falou, de reforço. Ele falou que não ia sair e tal, pode ser até que ele não saia. Amigo, no meio do caminho aparece uma seleção argentina. Foi que eu falei, mas a palavra, velho. Mas o Benja, o problema Tite, é o seguinte, então ele fala assim, olha... Tite, apareceu oportunidade, é o sonho dos caras, o cara vai falar, quando será que eu vou ter essa oportunidade Mas é a palavra que ele deu pro clube, Benjamin? Ele deu a palavra, ele não tá descumprindo o que ele deu. Ele não tá cara, trocando por ele dinheiro. Ele não tá trocando o São Paulo então, pra ir dirigir o São Lourenço de volta, dirigir o River Plate. Será que o São Paulo queria gastar 2 milhões de dólares no Bufarini? Mas também o São Paulo contrata jogador... Ué, mas o São Paulo não contrata jogador se o treinador pedir também? Também, e tá no direito dele. O Chiesa não foi o Balsa que pediu, o São Paulo trouxe. Não, mas o São Paulo não precisava, é isso que eu falo. O São Paulo precisava de reforço. O São Paulo perdeu três jogadores importantes. Mas ele não ficou falando que queria os reforços? Será que o São Paulo fazia, meu, vamos trazer, mas... senão esse cara vai embora? É, mas espera pra ver se ele vai. Não, por isso que eu tô colocando tudo seleção... na hipótese Mas se for pra seleção, não acho sacanagem dele. Eu acho sacanagem, sim. Sim. Diferente do Osório, que recebeu o convite da seleção do México, mas ele, meu, tudo que fizeram com o Osório foi sacanagem. Venderam todos os jogadores, né? Não cumpriram com nada. Era brigado com a diretoria. Os caras mandando SMS pra ele durante o jogo, reclamando. A gestão da qual o Osório participou foi horrorosa. E ele já começou. Eu apoiava mais que o Osório fosse embora mesmo, porque ele não merecia aquela gestão. E ele já começou a base de mentira, porque quando a gente perguntou depois, acho que pro Ataíde. Mas ó, Taíde, o Osório tá se sentindo, entre aspas, enganado pela diretoria de São Paulo por tudo que tá acontecendo. A diretoria de São Paulo não deixou isso claro pra ele quando foi contratá-lo. Não, o Ataíde mesmo disse, falou, mas se a gente dissesse que venderíamos todo mundo que a gente precisou vender, ele não viria. Não viria. Ou seja, já começou um relacionamento à base de mentira. A base de mentira, é verdade. Se o Balsa saísse agora, quem que você queria, sua mãe? Se saísse agora? Qual técnico que você acha que ele vai de cara? Cara, no primeiro momento... Mano Menezes. O primeiro nome que me parece mais viável é o Mano Menezes, que também tem um estilo de jogo, né? De jogo coerente, parecido, adequado. Muricy de volta. Não. Muricy não vai passar mais por isso. Muricy acho que não. Pra eventualidade da falta e da necessidade de se buscar um técnico, é lógico, o técnico tampão já tá lá, é o pintado. O Milton Cruz do novo século. Ou será que o São Paulo apostaria de novo num treinador estrangeiro? Porque apostou duas seguidas, né? Você quando vai apostar, você vai apostar em bons técnicos. Você aposta em bons técnicos, os caras roem a corda e vão embora. O Osório era bom. O Paulo também, bem, né, velho? Porque, ó, um vai pra seleção argentina, outro pra seleção do México. Daria uma chance pro Fernando Diniz? Não, mano. De brasileiro é difícil, hein? Ah, não, mano, não. Só pra... O São Paulo agora tá montando o time, só direitinho, top, aguerrido, não sei o que lá. Então, vamos inventar agora. Vamos supor que saia mesmo, vai. Vamos fazer o advogado diabo. Sim, não, mas se sai, quem que vem, então? Vai vir outro argentino? Não, agora não dá mais pra negociar. Fica o pintado. Eu acho que agora não dá mesmo. Vai ser o pintado ou o Mano Menezes. Quem tá no São Paulo? Mano Menezes. Você gostaria, Mano Menezes? Luxemburgo. Pode ser o Abel Braga. Abelão. Abel Braga. Gostaria. Cara, eu vejo o Abelão mais como um tipo de Muricy, passou a era, meu, passou o tempo. Você acha? Ah, eu acho, cara. Eu vejo mais como um técnico que já atingiu o ápice. Agora... E desse cara aqui tão bom, empregado, vai, vamos, o Levir Culpe. Não. Não? O Levir? O Levir não gosta de estrelão. Bateu de frente com o Fred. Ia chegar com quem lá? Quem que é o estrelão lá? Porra, meu, tem o Lugano, tem o Maicon, tem o Michel Bastos. Mas... Oh, argentino, ia bater de frente com o argentino, não. O que o Levir Cup ia bater de frente com o argentino? Acho, não. Não, não acho, não. Argentino, não. Falando... De frente com os caras. Pô, ele com o prato lá, ele jogou? E fez o cara jogar bola pra cacete? O time do Levir, o líder é ele, né? Não é o time, né? Não é o jogador, né? É difícil. Eu acho que hoje no mercado seria o Mano Menezes. Só acho uma puta sacanagem se ele for embora pra seleção argentina. Não acharia se o São Paulo... qualquer lugar, se o São Paulo tivesse, se São Paulo tivesse contratado alguns jogadores brasileiros... Tudo bem. Ok. Mas, pô, foi trazer dois argentinos. Um que nitidamente é ele que pediu. E o Bufarini, ainda você fala, ah, mas é bom. E o centroavante lá do Boca? É. É verdade. Por isso que, mais uma vez, eu não sei, tem aquela impressão que o Benja sempre vai contra. Ah, time tem que trazer jogador indicado pelo técnico. Cada vez mais estamos vendo que não é. O técnico tem que se adaptar àquilo que o time traz, cara. Porque técnico dá uma banana pro clube, tchau. Também, né? Você vê os times aí, técnico famoso, andava contratando o jogador, aí o nego vai embora, larga por proposta maior, e larga lá jogador lá com 3, 4 anos de contrato, e dependendo do treinador, larga uma renca de jogador, que você sabe como que chegou, né? Sabe, né? Por que veio, né? Essas coisas. Mas eu também acho, bom, eu acho que o Balsa, se ele sai hoje, ainda mais quando ele pede uma série de jogadores, é ruim, Domênico, porque é o que eu falo aqui. Por mais que o site argentino tenha divulgado a informação de que o Balsa poderia estar recebendo esse convite, você pode ter certeza que a primeira pessoa a receber o convite, saber de uma possível proposta, foi ele mesmo. Quando isso chega no ouvido do jornalista, Domênico Gatto, o treinador já tá sabendo, ele já tá ciente. Já. Não é do nada, não é que o jornalista ele intercepta uma notícia que tá acontecendo em tempo real. Já aconteceu. O cara até pode dar o furo, mas isso já deve ter acontecido há alguns dias. O São Paulo aí tá trabalhando na contratação de jogadores, já tem de uma semana pra cá que o São Paulo tá correndo atrás. Inclusive fechou aí na última hora dois ou três jogadores. São Paulo gastou dinheiro, hein? O Balsa Sombra, ele poderia ter chegado na diretoria do São Paulo e falou, ó, o negócio é o seguinte... Pra não comprometer vocês, vou jogar as claras aqui. Tô recebendo uma proposta, não quer dizer que eu vá fechar lá. Mas eu tô recebendo uma proposta da seleção argentina e se eu receber, não tem como dizer não. Fala, a minha prioridade hoje, falou, é o São Paulo. Só que se pinta uma proposta da seleção argentina, como o Mota disse aqui, fala, é irrecusável. É a chance da minha vida. Fala, então vamos fazer o seguinte, vamos traçar um paralelo. Eu vou trabalhar com o que eu tenho, tá certo? Se vocês entenderem que eu posso oferecer alguma lista de reforços, eu até posso oferecer para vocês, só que não coloquem tudo nas minhas costas, porque eu quero o aval de vocês também, tá certo? Porque se numa dessa eu preciso sair, eu quero que o São Paulo fique com um grupo forte aqui, que vocês tragam um treinador que já possa trabalhar com esses atletas que vocês entendem que tem qualidade também. Não coloca tudo na minha conta. Agora, quando o cara chega e banca uma série de estrangeiros, como o São Paulo trouxe recentemente, e o Sombra tem razão. Isso daí é pedido do treinador. Se não era o plano A, era o plano B. Era o plano B, mas é uma lista entregue pelo Balsa. Até acho que o argentino lá, o centroavante, devia ser o sexto... Nome. Sexto nome. Tentaram tantos, um monte. Ah, então. Mas o São Paulo não ia achar um zagueiro, um centroavante reserva do Boca e falar, não, esse serve. Não ia. Eu continuo achando que se o Balsa for, ele não pisou na bola, não. Não, claro. A discordância, inclusive, faz bem pro debate. É bom, porque a gente fica debatendo e as pessoas gostam do debate. Se todo mundo concordar, não tem graça o programa. É que eu acho ela achou legal esse papel do Benja de fazer a oposição. Não, o papel do Benja não é papel, não. É meu pensamento. Não, eu também falei a favor dele. Porque mas, ô Benjamin, você acha por um certo, motivo. Por exemplo? O Tite, se tivesse largado o Corinthians para dirigir o Flamengo... Ah, porra, cara, o Tite falou que nem ia sair. Não, pera, o Tite largou. Pô, o Dunga caiu. O cara vai imaginar que o Dunga cai, dia assim que o cara liga pro Tite. Pô, o sonho da vida do cara. Pô, o Balsa tem duas Libertadores no currículo. Mas, ô, Beijo, você pô, acha certo? Mas, peraí, ele falou pra... Mas aí você tem que entender a coisa. O Tite jamais falou assim, ah, eu não... Se a seleção me chamar, eu não vou. Ele não falou isso. Nunca falou. O Balsa muito falou? Falou. Eu não ouvi. O Balsa falou. Eu não ouvi. O Balsa falou, se a seleção da gente me chamar, eu não vou sair de São Paulo. Inclusive, falou assim, Tite. É esse ainda falou assim, e se quiserem, ainda renovo com São Paulo. Falou. Mas tem a sonora? Eu não ouvi. Não, você pega aí, tá na internet, você vê. Você mesmo fala que quando tá escrito, não vai. Você fala, tem que ver. Tá falado? Eu não vi. Eu não ouvi porque eu não sei. Eu não ouvi ele falar isso. Mas, gente, ele pode ter ido até a Argentina pra escutar e falar... Agora, se ele foi pra Argentina só pra declinar e educadamente... Não, eu não sei se ele foi. Mas tá errado ir lá também. A notícia que eu li lá que tá dando na Argentina é que ele conseguiu a passagem, que ele pegou a passagem... Ele iria amanhã. Agora, não sei se é amanhã, ou se é sábado, se é domingo, se é segunda. Ah, mas tem outro cara, dizem que tem um outro técnico que também é candidato à vaga, que é um tal de Russo, que era técnico do São Lourenço e tá desempregado. Então, mas ó, na boa, ô Domênico Gatto, esse negócio também de ouvir por educação, também tem que tomar um certo cuidado, porque... Ah, velho, o cara acabou... o poder da sedução. Então, porque lá, Domênico Gatto, ele pode ser assediado, lá ele pode chegar e ter uma lavagem cerebral. Ah, para, É verdade. Lavagem você tá casado. Nossa, lavagem cerebral, o cara pode fazer isso. Vai. É a mesma coisa, Domênico Gatto. A mulher chegar e falar, ó, o nosso vizinho, sabe, o Armando, ele tá me cantando. É. Ele me chamou pra conversar com ele lá. Eu só vou ouvir, Por educação, eu vou ouvir o que ele tem pra me oferecer. Não é não. Você rejeitar um convite da seleção argentina, da Confederação Argentina, pra ouvir pra os caras te convidarem. Ô, os caras estão com intervenção da cara FIFA, nunca mais vai jogar. Pra você ver como a coisa... Não vai pra lá pra receber ou pra pedir desculpa. Se o cara vai, é pra acertar. É lógico. Também acho. Mas pra você ver, cara, você vê como esse assunto tá complicado. Quando o Benja e o Mota têm a mesma opinião, porque tá errado. Eita. Bom, eu só acho que o São Paulo... O Mota eu tá só mostrando uma lucidez que você não tá tendo. Não, você tá mostrando a insanidade do Mota. Eu só acho o seguinte, o São Paulo precisava de reforços, teria que vir, são bons jogadores e vai jogar com qualquer treinador. É chato, eu vou ficar muito chateado se o Bauza for embora? Vou. Eu acho só o seguinte, o Bauza salvou o ano do São Paulo. Eu acho que o Bauza vai ser uma perda gigante pro São Paulo. Só que os jogadores que o Bauza, que o São Paulo trouxe por indicação do Bauza ou não, vão servir pro São Paulo, porque o São Paulo perdeu três jogadores importantes e o São Paulo precisa de jogador, gente. É isso. Bom, tá dado aí o recado, o pessoal conversou a respeito dessa possível saída ou não do treinador. Só depoimento de sombra. Desculpa, rapidinho, não, tem entrevista aqui, ó. Ah, você achou? O Daniel Perrone me mandou aqui. Ó. Eu falei que não ouvi. O problema é esse, Bernan. Eu sou contra essa coisa que o cara fala, mano. Juro por Deus. Os cara fala demais. Se você é profissional, você não pode chegar e falar que nem o outro. Essa não joga em time nenhum. É o que eu critiquei o Guerreiro. É complicado. Olha aqui, ó. Rapidinho. Aí o cara fala lá, vamos ver. O Daniel Perrone me copiou aqui. É uma entrevista. É áudio? Não, tá escrita a entrevista. Não acredito que isso aqui foi mudado. Tá aqui, olha. Mas tem aspirações maiores? Perguntado ao Bauza. Ele fala, claro que tenho. Dirigindo São Lourenço, recebi uma proposta do Paraguai, uma da Costa Rica e uma do Equador. E recusei as três por ter contrato. Disse que não poderia e que terminaria o contrato. O repórter pergunta, e se fosse a Argentina? Igual. Por mais que motive mais, é igual. Passa por questões de princípios. Se eles me mantêm, mesmo com duas derrotas seguidas... Tenho que respeitar o clube. Estamos em pleno processo de construção de um time que está se consolidando agora. Qualquer técnico gostaria de dirigir seu país, mas este é um tema político e complicado. Se um dia acontecer, será bem-vindo, mas não é algo que me tira o sono. Há técnicos como Simeone, que se Tata Martino sair, o que não acredito, será chamado. Tem Galhardo... Ele tá me mandando mais aqui. Mas, tudo bem, mas ele foi no ponto onde queria. Ele falou assim, e se fosse a seleção? Não tem compra. Como se passou, Benjamin? O torneio de competição. Como se passou, Benjamin? Passou. O que passa? A ver, como é o... Você falou que por uma questão de princípios. O Bauza... Seria a mesma coisa. Mudou seu raciocínio ou não? Peraí, a emissora aqui, torneio de competência, está dando agora aqui, que é aí o S Humano acredita. Sim. Porque é um dos maiores canais da Argentina. Falou quem? Tá ali a foto, tô vendo aqui o programa, a foto do Bauza, escrito que Bauza vem amanhã para reunir com o Armando Pérez, presidente da AFA. Então, mas foram contaminados pelo fofoca.com. Também não acredita. Pera. Não, você não respondeu. Você mudou a sua opinião depois que você ouviu ou não? Não. Não? Eu vou te falar. O Benjamin, ele nunca muda de opinião. Deixa eu ver ele mudar de opinião. Ele morre abraçado com aquele... Mas você acabou de falar, mas se ele falou isso, aí é diferente. Se ele falou, é diferente. Qual que é a diferença? Não, se ele falou... Deixa eu terminar. Pra mim, não muda nada. Eu vou explicar o que acontece. Você fala uma coisa. Às vezes você tá sentindo uma coisa no momento. Você tá sentindo uma coisa no momento. Eu tô falando sério. Tá sentindo uma coisa no momento. E aí? Tá sentindo, você tá no momento, tá legal, tá tudo bem. Que ele devia sentir era remorso. Que você, às vezes, que você talvez não deva falar algumas coisas, concordo. Isso eu concordo com você. Né? Fica quieto, fala, olha, você sai e fala, não sei. Quem sabe? Não sei. Aí é diferente. Agora, falando no caso do Balsa, porra, eu acredito que o cara deva ter um sonho. Todo mundo tem um sonho de treinar uma seleção dele. Pô, não, tenho, é a seleção, porra, da Argentina, não, tenho, é, velho, não é Trinidad e Tobago. Eu não tenho esse sonho. A seleção da Argentina é uma das favoritas. Não, mas pra quem é técnico, argentino. Então, porque ele falou, todo mundo tem um sonho de dirigir uma seleção. O cara falei, é técnico, eu não tenho. Argentino. Aí o Balsa vai lá. O cara já ganhou a Libertadores, pô, já ganhou... Pô. Pô, você tem uma Copa do Mundo agora em 2018. Pô, você dirigiu uma Copa do Mundo. Ele, pô, olha o material, ele fala, o material não é ruim. Com uma grande possibilidade de ser campeão do mundo. Eu acredito, é uma suposição, que essa deve ser a Copa do Messi. Porra, cara, chega lá, o teu país, a tua seleção, 2 anos pra uma Copa do Mundo, você vai falar, ah, deixa, não quero ir agora. Aí o São Paulo toma 3 piabas aí, a torcida xinga e os caras mandam embora, o cara fica sem o São Paulo e sem a seleção. Ô, Benja, futebol é ingrato. Você tá dizendo que é uma questão de momento, de pensamento? Mas ele, quando responde essa entrevista, que foi pro Lance, teve mais de 1 hora de duração a entrevista, Lance, que você trabalhou e acredita no trabalho deles, e não bota em xeque o trabalho deles. Eu não tô duvidando do Lance. Acho que tem que colocar, né? Foi perguntado pra ele, pô, mas o Osório foi embora no ano passado. E você, isso pode se repetir? Não, não há nenhuma possibilidade. Primeiro, porque ninguém falou disso nesse momento. Já ocorreu em outros clubes, eu tenho contrato até o fim do ano com São Paulo e irei terminá-lo. Se quiserem, ainda renovo quando acabar. De que data é essa entrevista? Vou pegar aqui. Pode ver. Não, recente. É recente. Calma, vamos ver quando. 10 de junho. 10 de junho. Um mês atrás. Não tinha acontecido Copa América, a Argentina não estava eliminada, não tinha... Mas ele trata como princípios de pessoa. O Tite, se você perguntasse pro Tite, Tite, você vai largar o Corinthians agora? Não. Aí cai o Dunga, que ninguém imaginava, vem uma seleção brasileira, o cara falou, meu Deus do céu, é o sonho da minha vida. E você não achou ridículo o papel que ele fez? Não. De assinar um manifesto contra a CBF, não, e depois negar, não, tudo? Não, não, assim, não achei, não. Você não achou ridículo? Não achei, cara. Cada um eu já vi você falar mais de menos. Não, não achei, não, ridículo. Não achei ridículo, porque eu vou te falar... Você falou que não é que eu não falei ridículo. Que é ridículo, falei que achei incoerente. Ridículo não é. Gente, cada um tem um sonho. Como eu vou me colocar no lugar do cara de saber o tamanho do desejo que o cara tem de fazer o negócio? Mas é que tá, então não banca, Benjamin. Então não vem do perfil de pessoa que você não tem. Tudo bem, gente. Às vezes, quantas vezes na vida a gente fala uma coisa... O maior patrimônio que um homem pode ter é a palavra que ele tem, cara. E o Tite continua tendo palavra e ninguém questiona o Tite. Ah, aí eu boto em xeque. Se ele já... Ué, você não botaria em xeque? Não. Ué, ele quebrou a palavra uma vez? É um sonho, cara, sabe? É uma coisa maior, sabe? É difícil responder. Se é sonho, não banca, Benjamin. Se é sonho, não banca que não vai sair. Gente, vocês estão agora porque a pessoa falou uma coisa e mudou de opinião. O cara não roubou ninguém. Vai, o cara quis jogar pra torcida. Ninguém. Você é o primeiro crítico quando o cara chega lá e começa a jogar pra torcida. Eu não acho que o cara jogou pra torcida. Eu acredito que naquele dia, naquele momento, o cara pensava isso. Sei lá, às vezes o cara fala assim, ah, você acha que o Tata Martino vai sair da seleção argentina? Ah, o Dunga não vai perder, vai ser eliminado numa Copa América na primeira fase. Olha, aí vem um sonho, cara. Aí você senta lá com a tua família. O Muricy também tinha um sonho da seleção, só que ele bancou num voo, nessas condições, e não ia, foi pronto. E não foi, né? Tudo bem. Mas e tem a questão agora, também que é o seguinte. Agora, pergunta pro Muricy por que ele não foi. Lado daqui porque se a coisa tivesse clubes, sido conduzida de uma outra forma, ele ia. Ele teria ido. Mas ele é a palavra. Então. Mas é a palavra. Não, é isso que nós estamos falando. A palavra Muricy tem. Só que a forma foi como foi conduzido o negócio... Ele ficou tá certo? Ele falou, pô, isso aí é roubado, não vou entrar nessa fria, não. E tem a questão também, RG, e o Atalho já citou isso, velho. É a questão, meu... 4 jogos, 5 jogos, começa a ficar pesado, os caras vão mandar ele embora, velho. E ele vai ter perdido a sonho da seleção. Lógico! Isso é outra coisa. Então, lógico, vou te falar, Motinha, eu acho que o Balsa... No futebol não existe a palavra. Então, se ele acredita em palavra ou se ele não acredita em palavra, é bom pelo menos ele acreditar numa realidade que ele talvez não saiba que existe. A AFA hoje, ô Motinha, tá pior do que a CBF. Talvez seja isso que ele... A AFA hoje, ela tá sendo gerida praticamente pela FIFA. Teve uma intervenção da FIFA na AFA. Vai ser cancelado, né? Bom. Imagina... O pardieiro que não tá aquilo lá. O Messi falou que não quer mais pôr a camisa da seleção argentina. O Tevez disse que também não faz questão. Pô, tá de brincadeira. Vai assumir um barco desse aqui. Não, peraí, já que você falou do lance, alguém me mandou aqui. Deixa eu ver quem mandou. O André Albano mandou aqui uma entrevista do Tite ao lance. A matéria diz: Tite não se seduz pela seleção. Entre aspas. Não larga o Corinthians por nada. Tudo bem, né? Ele falou no momento. Ele mudou. Chega na hora. Gente, as pessoas não podem mudar de opinião. Eu posso mudar de opinião, mas não posso mudar o meu sonho. Dos meus princípios. Então, Por exemplo. Não é princípio, ele não tá mudando o princípio dele. Tá. Ele tá mudando de opinião em relação a um desejo, a um sonho. E assinou manifesto contra a CBF, você tá brincando? Tudo bem, e mudou, e aí, voltou atrás, cara, sumiu. Talvez ele deve ter falado, puxa vida, eu lá, pode ser que eu tenha... Assumiu, você ouviu ele falando, nossa, que bobagem que eu fiz? Ué, o fato dele ter acertado o convite é porque ele deve ter falado, eu fiz por sei lá por quê. Olha só. Money rules. É. Bom, é o seguinte, estádio 97 pela Energia 97... Não, mas não é só dinheiro. Ego. Mas o ego, todo tem mundo ego, tem ego. Tem um as ego pessoas envolvido. Têm ambição. Aí tem uns que ficam monstruosos. Então, mas as pessoas têm ambição, as pessoas têm sonho. Não é o dinheiro. É tudo. Tite largou o Corinthians pela seleção por causa de dinheiro. Então é o ego. Mas ego não é crime. Não ego. É crime, só é incompatível com ego. O que as pessoas pregam antes. Ego é sonho. O cara tem um sonho. Não é, não sei se é ego, é sonho. O cara fala, eu gostaria um dia ser técnico da seleção. Pra preencher o ego, claro. Mas não é ego, é o profissional, a profissão do cara. Qual que é o que um treinador pode atingir ao máximo? Dirigir a seleção do país. E não é seleção de qualquer país, do Brasil, da Argentina. Fala, meu, então, chega e fala assim, meu, pra seleção é outra história, né? Não é só falar isso. Não fala que negou convites de seleção, que negaria. Que nem o Tite, olha. Eu não saio. Gente, vocês estão se apegando no negócio que eu quero mudar e não mudei. Ah, mas é ruim. Mas o que tudo é ruim? Você nunca falou um negócio? Nunca na vida. Você voltou atrás pra nada. Não voltar pra trás da minha palavra, não. Mas às vezes você tem um negócio que você fez e falou, pô, isso aqui não dá, errei, não dá pra fazer isso aqui. Não, voltar atrás no que eu falei, eu nunca, graças a Deus, nunca voltei. Isso não é crime, gente. Não, eu acho. Crime é mentir, crime é roubar, crime é matar. Mas é igual mentir. Não é mentir. Como não, Miramir? Pera só um minuto. Você não tem o direito. O cara vira e fala assim. O Raul Seixas falava, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante que deve dar opinião pra falar sobre tudo. Ou Tite ou Balsa, qualquer um, porque os dois fizeram a mesma coisa. Então assim, eu não saio do Corinthians pra ir nem pra seleção brasileira. Ok. Eu não vou sair. Aí amanhã ele vai. Não mentiu? Mas como não mentiu? Não, não mentiu. É mentira. Falou mentira. Como não falou mentira? Ele voltou atrás. Prejudicou, inclusive, um planejamento. Não é mentir, ele voltou atrás. Se você falou uma coisa e não diz outra, é mentira. O tom da diretoria de São Paulo aqui é meio de conformismo. É só pra já estão entendendo que foi pro saco, então, é isso? Não, então, numa entrevista aqui que o Leco havia dado pro Globoesporte.com, isso não é referente a esse episódio de agora, de hoje, mas numa entrevista que ele havia dado aí pro Globoesporte.com, ele declara o seguinte, ó, abre aspas pro Leco. Acho muito difícil, entre parênteses, segurá-lo, porque mexeria com uma coisa fundamental, o seu vínculo de nacionalidade, o seu amor pela pátria. E o Leco o significado isso. De ser convidado a tão honroso cargo. Ou seja... Se o Leco tá falando isso, ele já tá dando então, um cara isso, perdido. Isso pô. Não remete, Domenico Gatto, a hoje, tá? Essa entrevista foi dada alguns dias pro Globoesporte.com, mas dentro do corpo da matéria que eles abordam aí a possível ida do Balsa pra Argentina pra ouvir essa proposta, eles colocam esse trecho aqui da então, declaração do São Paulo do já sabia. Olha, você quer saber de uma coisa? Sombra e meu amigo Mota. Não, não é que ele sabia, meus amigos, Matinho, foi uma pergunta meus feita a ele que em casa, pro São Paulo. Talvez ele ser convidado. Vou dizer uma coisa que eu tô achando. Ele já foi, o Gatto subiu num telhado, filho. Subiu no telhado. O São Paulo já sabia, gente. O Gatto subiu no telhado, pode gente, já foi. São Paulo pegou para, já subiu, RG, já subiu no telhado. Calma. Essa é a minha opinião. Não tem calma, já foi. Desculpa, é a minha opinião, é o que eu tô vendo. Eu tô olhando tudo que vocês estão falando. O mano manda um troço desse, acabou. O cara foi embora. Ué, o que você quer que eu fale? Você acha que o São Paulo ficou sabendo só hoje pela imprensa? Não. Pelo que ele falou aí, não. Mas eu acho uma puta sacanagem. Porque se o São Paulo sabia há muito tempo, então por que foi comprar os jogadores que ele pediu? Então vai. Aí o São Paulo precisava de jogador. Mas peraí, sabia há muito tempo, isso é palpite do Mota. Segundo o cara, se o Leco falou. Não, segundo o Mota, não. Segundo o Mota, dá a impressão que ele tem a informação. Isso é uma opinião do Mota, não é uma informação. Se o Leco falou isso, eu não acho que o São Paulo sabia disso há muito tempo. Era um pouquinho. O Balsa não acertou ainda. Tem aí, pega aqui, ó. A uma entrevista recente, Domenico Gatto. A entrevista de 12/7. 12/7, 21? Pô, sabia há muito tempo antes da sua contratação, como não? Tá colocado a hipótese de ser convidado. Peraí, o nome do Balsa tinha sido especulado. Eu só vou colocar aqui antes da declaração pra não ficar o dito pelo não dito. Logo que acabou a Copa América, passou a ser especulado. Ó, dentro da matéria, tá lá no site, se vocês quiserem, depois vocês podem entrar lá pra ler. Eu só vou ler esse parágrafo aqui também, porque eu acho que é importante. Ó, o São Paulo, por sua vez, diz não ter sido comunicado por Balsa. Mas o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, admitiu em entrevista recente a Globoesporte.com que poderia perder o treinador em caso de convite da Argentina. E aí vem abaixo essa declaração que eu disse aqui, que ele falou aqui. Ó. Acho muito difícil segurá-lo, porque mexeria com uma coisa fundamental, seu vínculo de nacionalidade, o seu amor pela pátria, o significado de ser convidado a tão honroso cargo. Ou seja, o São Paulo trabalha com essa hipótese. Se o Balsa, numa dessa, for convidado de fato sair, o São Paulo não é que foi pego de surpresa. Não. A partir já existe do momento, um rumor, né? A partir do momento, pego de surpresa pelo fato de São Paulo estar contando com ele. A partir do momento que se especula, o cara responde em cima de uma especulação. Quando o Dunga caiu, todo mundo foi em cima do Roberto. Ó, o Tite vai para a seleção, por quê? Porque havia uma especulação. Agora, gente, o Don Corleone sempre falou, isso não é nada pessoal, só negócio. Mas você não vai falar Corleone, máfia, isso tá pegando palavra de bandido. Isso não é máfia, gente, isso é sonho. Ele quer dizer o quê? Véio, você se apega em coisa pequena. Ah, Benja, não dá pra falar. São apenas negócios, cara. Por que você fala uma coisa? Você não vai tratar o futebol com esse desprezo. Não é isso, você fala uma coisa hoje. Rapaz, amanhã a situação, algo mudou. Tudo bem. Ué, você volta atrás, gente. Você não tá roubando ninguém, você não tá matando ninguém. Não, eu não tô dizendo que tá matando ninguém. Você tá sendo frígido pra falar do futebol. Não, mas não é isso. Tô sendo frígido. Tá sendo frígido, sim. Não. Como assim, frígido? Frígido. Eu só não tô fazendo... Sem sentimento algum. Eu só não tô fazendo ontem igual vocês, não. O futebol é diferente. Você vai chorar, pera só um minuto. Uma coisa é uma pessoa comum falar uma coisa pra um amigo dele e depois voltar atrás. Não. Espera palavra só um é palavra, só um como é pessoa comum? Aí é tudo palavra, igual. Palavra. Então, tudo é igual em cima do que você tá falando. Não, mas aí o futebol envolve emoção. E daí? Envolve torcedor, envolve o cara que gosta do time pra caramba. E daí? Também neguinho. Envolve a vida do cara, envolve o pessoal. Vida, tem vida de nego que é o time. E daí? E você não sabe assim, daí? Mas, gente, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, a gente não sabe o que tá acontecendo. Tudo bem, então, mas tá errado. Julgado. Não tá errado. Tá, sim. Não tá. Tá. Tá. É a minha opinião, acho que tá errado. Na minha não tá. Você fala uma coisa hoje, amanhã um cenário muda, você muda de opinião, sim. Não muda. Quem morre abraçado. Eu não mudo minha opinião. Quem morre abraçado. Você não muda a tua opinião. Lógico que se eu tô errado, mudo. Não, você não tá mudando. Não, porque eu não tô errado. Eu acho que você tá. Sim. Não, você acha, eu não acho. Eu acho, porque o cara... Eu não o cara, acho. Se é o cara de opinião. Não, mas não é opinião. Eu não acho, não. Se o cara fala uma coisa... Olha aqui, ó. Se eu falo uma coisa aqui, mano... Sei lá, o que eu podia falar aqui? Sei lá, eu não vou... fazer o programa das 10 falei, da noite. Eu falei que eu não vou assistir. Eu não vou. Fala pro Sombra assim, Sombra, eu não vou fazer programa às 10 da noite. Eu não quero, não vou fazer, pronto. Aí passa-se uma semana, 2, 10 dias... Mas isso é real ou foi sentido figurado? Não, sentido completo. O Sombra sabe que é figurado, vocês também sabem. Aí passa uma, 2 semanas, aí vem uma... Não, mas você vai ganhar muito mais, vai dobrar o salário, aí eu viro pro você, não, eu vou pra... E qual o problema? Eu menti. Não, eu tô mentindo. Problema, você mudou de opinião. Não, o cenário mudou. Eu menti. Ué? É mentira. Ué, gente... Eu falei uma coisa e eu não tô fazendo o que eu falei. É verdade. Vocês são mais duros, vocês são mais cabeça dura que pega. Não é cabeça dura. Nós muda de... Lógico, eu falei que eu não vou assistir o AC/DC com o Axl Rose. Eu detesto o Axl Rose. Então aí vem o AC/DC aqui, eu falei, quer saber? Eu tô no clima de eu vou. Grande então merda que eu falei que eu não ia mais. Não, mas não é isso, não. Você entendeu outra coisa. Não, então vamos lá. O Magrão, que jogou no Palmeiras, ele falou aqui no que programa do Corinthians. Jamais vou jogar no Corinthians. Jamais. É o único time que eu não jogaria. Eu falei pra ele, é o único time. O último falou pra mim aí. Passou um tempo e foi jogar lá. E daí, é legal problema. Isso. Isso é bacana pra caramba. Você achou legal a atitude dele? É bacana? Mudou o quê? Mudou gente, o quê? Gente, é uma discussão que não vai levar nada. Tá chato já. É Domênico, tá chato, se eu não falaria, você não falaria nem um tá beijo, bom, talvez falaria. Oh, mas eu só queria fechar. Eu falaria, sim. Só queria concluir aqui, da minha parte, Domênico Gato. Eu acho que essa frase é extremamente infeliz. São apenas negócios, cara. A gente não pode tratar o futebol com essa indiferença toda, cara. Eu acho que o futebol... Eu tem acho, milhares né? de torcedores que torcem por aquele clube. Você não pode, tipo, exatamente. Falar just business, frase de mafioso. Emoções. Envolve emoções. Então, é diferente. Ué, o que frase de mafioso. Envolve emoção do torcedor. É que torcedor. Tem coisa veja na mim, vida, né? Uma coisa, você vender um carro pra uma outra pessoa e falar, me desprendi de um carro. Outra coisa, a gente tratar com o sentimento do torcedor. Não é o negócio da máfia, não tem nada a ver com máfia. Isso é pra qualquer coisa. Tem coisa na vida. É que não, no Corleone. Tem coisa na vida que você não pode se apegar ao pessoal. São negócios, cara. É futebol, Benjamin. Tem prazer, tem paixão, tem sentimento. A paixão, só pra terminar, a paixão, o prazer, o amor é teu. Os caras que estão lá ganhando dinheiro é trabalho, é business. Bom, é isso aí. Esse é o Estádio 97 pela Energia 97. E olha só, galera, vamos deixar um pouquinho de lado o futebol, né? Esse papo, essa confusão toda, né? Olha, vamos falar agora sobre um projeto esportivo muito bacana, que é o Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos, colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. Olha, é legal essa ideia, hein, Gil? Bem bacana muito mesmo, legal. Lá do César de São Paulo. Tô escutando. É para aquelas crianças que tenham aquele exemplo em casa, RG. Sim. O César São Paulo também apoia muitos atletas de ponta, né? Por exemplo, tem a Etienne Medeiros, né? Que parece um peixe fora d'água. É verdade. Tem a Verônica Hipólito, que salta pra boné, salta pra caramba. Sim. E tem muita gente boa também. Tem dezenas desses atletas que vão disputar os Jogos do Rio. E com certeza muitos deles vão garantir um lugar no pódio. Olha, é muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do César São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro, né? Venham claro, mais as Olimpíadas claro, do futuro, tem, né? Tem mais Olimpíada. Olha, por aí. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, e eu tenho certeza que até o Benjamin, que discorda de tudo, vai concordar. Bela iniciativa do César São Paulo. Olha. Bela. Ah. Eu tô falando pra você. Boa sorte, susto, atletas. Véio. Parabéns, César e São Paulo. E agora, o Benjamin, que vai contra tudo e a todos, vai dar um recado importante de extra. Fala de extra, Beijinha. Você merece abrir o placar com o extra gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Tá pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? Pois é, é dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver seu time dar show de bola e ainda tomar aquela Itaipava bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Hein? Responde, amigão! É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, hein? É verdade, esse é o Estádio 97 também, em nome aqui de BV Financeira, crédito consignado, para você realizar muito mais. Ligue 3037888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome de Hero, quem falar a frase Hero cuidando da sua vida digital ganha uma camisa do São Paulo, hein? E também em nome de HDI Seguros, é debate pronto? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos ver mensagens pelo WhatsApp. Boa noite, galera do Estádio 97. Eu me chamo Wesley, sou da Brasilândia. Aí, mano, o Gabriel Jesus tá certo de sair do Palmeiras mesmo, porque se ele for pro Manchester City, a única chance dele ser campeão mundial, né? Porque o Palmeiras nunca vai ser campeão mundial. Falou, abraço, hein? Chupa, Domênico. Como é que coloca uns trouxa desse pra falar? Respeitou o vídeo, ele pagou a ligação, ligou, mas ele ligou, mas é mal informado. Respeitou o vídeo. Mal informado. Sim, muito mal informado. O Palmeiras já foi em 51, eu já vim aqui com aquele negócio do William Bonner. Aliás, saiu na Record também, viu? Se vocês quiserem, eu coloco depois a reportagem aqui que saiu. Também saiu na Record, RG. Também lá, saiu lá. Tem o áudio, tem tudo, filminho, tudo que vocês quiserem. Vamos providenciar isso aí. E quem falou que não foi, saiu no jornal, o jornal estampava lá, Palmeiras campeão do mundo. Ah, é? É isso, estampou. Mas é que tá, isso depende de pessoas que consigam ler e se informar no passado. Mais mensagem do WhatsApp, vamos ver. Tá aí, Benjamin, você é muito incoerente, cara. Você fala que o Higuaín é caneludo e fala que o Allan Kardec é bom. Tá de brincadeira, né? E tipo, hoje eu acho que o Gabriel Jesus ainda não tá no nível do Higuaín e do Agüero, mas daqui a uns anos ele tem tudo pra ser até melhor que o Neymar. É isso aí, que é o Jefferson do Tatuapé. Um abraço pra vocês. Deixa eu explicar pra esse cérebro de minhoca. Sem ofender. Não, cérebro de minhoca. Quero pedir desculpa pra minhoca. Minhoca, desculpa. Eu quero falar o seguinte. Eu não tô comparando, não tô falando que o Allan Kardec é melhor que o Agüero, que o Higuaín. Era numa comparação, hoje, no Manchester City. É isso que eu tô falando. Eu falei que entre o Higuaín ou o Agüero e o Gabriel Jesus, eu prefiro o Gabriel Jesus. Se você me perguntar hoje, Gabriel Jesus ou Ibra, eu sou 1 milhão de vezes o Ibra. Era naquela Ibra situação. É sensacional. Você entendeu, Jefferson? Vamos lá, mais uma. Ronaldo Berro, Santo André, palmeirense. Doente. Meu, libera logo o Gabriel. Deixa o moleque ir. Vamos fazer um dinheiro aí, 80 conto no bolso, entendeu? Deixa o moleque ir lá pro Manchester. Vai jogar com o Guardiola lá, vai aprender pra cacete. Temos que pensar no Brasil também, né? No futuro nosso. Não temos atacante. Deixa o moleque ir, vai aprender muito. É, a opinião do ouvinte. Mais um. Fala, galera do Estádio 97. Quem tá falando é o Henderson, São Paulo, da Penha, palmeirense. Domênico, como que a gente vai ficar sem o Gabriel Jesus e o São Praz, hein? Será que a gente vai dar conta com esse Lucas Barrios aí muito lento? Pô, tem um bom Rafael Marques pra jogar, meu. Dá ritmo de jogo pro cara, meu. Benzema Marques é Benzema Marques. Falou, chupa, mano. Ah, pro inferno. Olha, O Palmeiras tem o Wagner que vai entrar no gol. Vamos ver como é que ele vai sair, porque não dá pra saber, né? Às vezes lá no Ituano, né, mano, ele jogou? O Wagner tava no Havaí. Então, no Havaí ele jogou bem. Ah, deixa o cara jogar, no Palmeiras é outra história. Vai ter que jogar, outra, né, né? Vamos analisar. Pesa, né? Agora, a zaga do Palmeiras ali no ataque, mano. Boa. Não, sim, no ataque. Pra você ter uma zaga igual a da América Mineiro, velho, mas... No ataque, você tem opções, né? Hoje, graças a Deus, o Palmeiras tem várias opções. Não são opções igual o Gabriel Jesus, mas são opções que podem suprir a ausência dele por 6 jogos, sim. Né? E aí, o ano que vem, se sair, a gente vê o que faz, né, mano? Mas acho que dá pra suprir, sim. Vamos lá, mais aqui, ó. Vamos lá. Fala, galera do Estádio 97. Boa noite, tudo bem? Márcio de Jandira. Bem. Eu tenho uma dúvida. Pergunta aí pro Benja. Benja, se o Guardiola liga pra você e oferece 100 mil reais no Roscoff, qual é a sua resposta? Abraço, amigo. Aí, todo mundo. Valeu. 100 mil no Roscoff? A minha resposta é a seguinte. Eu ia ligar pra uma pessoa. Sem ferradura. Sem, calma. Eu ia ligar pra uma pessoa que esse idiota deve conhecer. Porque, olha, um idiota que perde... E olha, pela voz, não é criança, que já deve ser um cara... Mas você deve trabalhar brincadeira fora do ar, mas é um idiota saudável. Que liga pro programa do jogo. Imagina, uma dessas caras tem filho, tal. Falou o filho do lado, vem falar uma bobagem dessa. Pela resposta do Benji, eu acho que agora não, mas daqui 10 minutos, quem sabe? Porque ele pensa assim, ele acha normal rever conceitos daqui 10 minutos. Pera só um minuto, também tem que... Pera aí, eu vou fazer, pera aí. Olha, o cara que não rever conceito é burro, hein? Pera só um pouquinho, olha aqui, ó. Não. Olha aqui. Tem que pedir, primeiro tem que pedir permissão pro RG número 2, que ele tem o cheque lá do Choba do Benjinho. Cadê o meu cheque? Né, RG? RG. 3 milhas. 3 milhas, você repassou lá. Por quanto você iria? Aqui. Não, olha aqui. Tem preço. Tem alguns conceitos que você não precisa rever, né? Vamos lá, vamos falar aqui, olha. Vamos falar aqui. Gente, deixa eu falar aqui da Chevrolet, porque é o seguinte, nesse final de semana, tem feirão na fábrica da RG. Sensacional. Só que dessa vez você vai ser o vendedor e a Chevrolet é quem vai comprar o seu usado. Ah, é? Como é que é isso? É verdade, você vai levar lá o seu carro, tá bom? De qualquer marca ou modelo. E se você, de repente, eles vão comprar lá. Mas se, de repente, você decidir trocar por um Chevrolet, você vai ter taxa zero e 36 vezes pra toda a linha Onix e Prisma. Caraca. Olha, o Onix, por exemplo, vai sair a partir de 36.990 com taxa zero em 36 vezes. Bom. O Prisma, com motor de 1.4 pelo preço de 1.0, hein? Louco. Com taxa zero em 36 vezes, é o feirão na fábrica da GM. Só nesse sábado e domingo, então aproveite, hein? E consulte condições, tá bom? Mas lembre-se, faça revisões em seu veículo regularmente. Estádio 97 tá chegando ao final, mas antes... E a loja do Estádio 97, tá legal, Motinha? A loja do Estádio 97, ó, vou falar pra você. Fala da lojinha. Tá chegando, né? Fala da lojinha. Você palmeirense, vamos falar do líder. Opa, do Verdão. Verdão. Olha, fala do Verdão. 6 modelos fantásticos pra você, palmeirense. Relógio, lindo, pra dar pro dia dos pais. Eu peguei o meu lá. Bonito, hein? Lindo, hein? Chegando o dia dos pais, hein? Tá chegando. Tem várias camadas de preço aí, você pode ir lá, você decide, você compra. E não é só isso, ó, pra todos os papais aí, de todos os times. Tem ainda o relógio do Ceni? Tem ainda? Esse é o puta presente, né? Numerado, do Ceni. Tem, né? Tem. E é o relógio do Ceni aí, do Gol 100 do Ceni. É o relógio que mais vende. É o que mais vende, né? Em todos os lugares, velho. Caramba, hein? Olha, não é só isso. Tem camisa retrô. Você gosta do Barcelona? Você gosta do Manchester? Tem camisa também retrô. Também tem lá, é? Tem mochila. Você gosta de UFC? Cadeira do Palestra que eu tô vendo lá agora. A cadeira do Palestra, eu vou falar uma coisa, viu? Como foi sucesso a cadeira que tá sendo. E mochila, ó. Tem do UFC, tem das Olimpíadas, as mochilas. Só tem na loja do estádio, hein? Camisa retrô, lá. Camisa retrô de 51, tá lá, ó. Do Palmeiras, ó. Do Palestra, vai lá, ó. Tá vendo? Camisa retrô de 78. Entendeu? Ah, as mochilas estão aparecendo agora. Várias mochilas do Manchester United, do Barcelona, do FC, do Corinthians, do São Paulo. Dia dos Pais é na loja do estádio 97.com.br. Entra lá, você paga, vai gostar, cada coisa é fácil, não sai de casa, recebe em casa. É sensacional. Loja do Estádio 97.com.br. Beleza. Chegamos ao final de mais uma edição do Estádio 97. Vocês querem mandar abraço? Mandem seus abraços agora. Abraço pro Rogério.

so seriously. Why you don't feel so bad to me? Just a thing you do. Night Sessions.